Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar novamente da nossa vida cotidiana, de uma atividade que às vezes deixa a gente paranoico, com algumas noites muito mal dormidas, né? E nos dá uma tristeza quando a terminamos. Pois é, hoje iremos falar da nossa vida de maratonista. Porque nós todos somos muito atléticos, nós somos adeptos da vida fitness. Obviamente que nós corremos maratonas todo final de semana, porque é assim que a gente vive. Vocês já ouviram um cast sobre isso, eu acho. A gente já falou mal de... Quer dizer, eu já falei mal de exercício físico aqui. Falei por vocês porque eu faço academia agora. Ha. Agora. É, eu adorei o agora. Eu faço também, olha. Desde aquele cast eu continuo firme e forte na academia. Mais ou menos, mas eu continuo indo. Continuo pagando, pelo menos. Desde aquele cast eu continuo mantendo a minha posição perante o mundo. Que é de eu não gosto, eu não quero, não faz bem pra mim. Ah, é. Bom, aqui é o Seiji. E como diria um amigo meu, eu não sou um garimpeiro de anime. Eu sou um lixeiro, cara. Eu reviro e vejo cada coisa que às vezes dá medo, viu? É sério. Que tenso, Seiji. Uma boa. É verdade. Maratona de anime dá medo, cara. Que triste, né? Isso é meio doentio, às vezes, né? Você precisa de alguma coisa, não importa a qualidade, não importa qual moê da temporada. Ih, eu nem falo os motivos esdrúxulos porque eu vejo anime. Você vê por causa de Seiyu, Seiji. É um motivo válido. Eu gosto desse Seiyu. Esse é um motivo que eu achei esdrúxulo. Eu gosto desse Seiyu. Ah, mas ele tá fazendo um personagem de um moê shit da temporada. Ah, tudo bem, eu vou ver mesmo. Que assim. Aparece 10 minutos no episódio, só isso. É, eu vou ver mesmo assim todos os 46 episódios. É válido, só que não. Pois é. Bem, aqui é o Mugi e eu acho que esse é o único tipo de maratona que eu consigo fazer. Ô Mugi, maratona de comida, você deve conseguir. Não, é! Eu consigo fazer maratona de comida. Então. Ah, que beleza. História de gordo. Ah, é. Cara, maratona de comida faz tão bem pro coração. Ou não, né? Não pro coração literal, claro, mas faz bem pro coração. É. Não pro coração físico. Mas a gente fica feliz depois. Pra alma, talvez você pode usar o termo alma que é melhor. Pra alma. Eu sou a Fernanda Fofonca e essa gravação está atrapalhando a minha maratona. Realmente. Olha, eu tive que antecipar a minha maratona, até falei com o Seiji. Olha aí. Pô, Seiji, tava fazendo uma maratonia básica aqui, tive que antecipar pra assistir tudo ontem, tá ligado? Pra poder gravar hoje. Não, Mug, primeiro você me perguntou. É sobre coisa que a gente vê, não é de correr, não. É minha cara de maratonista, você vai ver, né? Minha cara de atleta. Bom, aqui é o Cabeça e eu sempre erro nos meus planejamentos de maratona. Eu sempre falo, cara, eu tenho 3 horas, vai dar exatamente pra ver X episódios. Nunca dá certo. Nunca dá certo. O seu erro começa em querer planejar a maratona, cara. Seu erro começa aí, na verdade. Exatamente. Não dá, esquece. Aqui é a Adri e 90% das minhas maratonas eu devo ao Projeto X Podcast. Rende boas histórias, viu, Adri? Pro bem e pro mal, eu devo ao PXP. A culpa não é sua que não consegue se programar pra assistir durante o tempo que você precisa. É, não, de jeito nenhum, a culpa é de vocês. É, claro. A culpa okay. É minha, eu boto em quem eu quiser, gente. É esse o ponto. Até porque o nosso cronograma, ele nem é 6 meses adiantado, né? Você nem sabe o que tá por vir por aí. Mas vamos começar esse nosso podcast primeiro com uma questão, né? Uma definição. O que é o maratonista? Alguém pode explicar? O verdadeiro ou a gente? Não, o desse podcast, né? Por favor. O maratonista, pra mim, é aquela pessoa que acha que é perfeitamente adequado, perfeitamente tranquilo, legal, assistir uma temporada inteira de série, uma temporada inteira de anime, num período de tempo ridiculamente curto. Sem pausas pra nada que não seja necessidade básica pra sobrevivência como um ser humano. Ó, o resumo do meu final de semana. Eu assisti um drama de 15 episódios, 1 hora cada, que eu comecei no sábado à noite e terminei no domingo. Conta. São pelo menos 15 horas assistindo direto no final de semana, meu Deus. Isso que eu vi mais episódios de outro drama. Ei, beleza. E você não vê luz do sol, você tem não... luz do sol, eu fechei a janela do quarto pra não refletir na tela do computador. Luz do sol. Tá maluco a luz do sol. Quem precisa de luz do sol é planta. Vamos parar, entendeu? Ninguém aqui faz fotossíntese, né? Cara, se a gente fizesse fotossíntese ia ser melhor nesse ponto, porque a gente ia poder fazer fotossíntese e não ia precisar parar pra comer, cara. Não ia precisar parar pra buscar comida, entendeu? Era só... Mas o sol bate no computador e atrapalha, não dá certo. É, mesmo. Exatamente. Põe a mão fora da cortina, pronto. É uma questão de logística, de posicionamento das coisas. Okay. A mão te alimenta o corpo inteiro. A planta funciona assim, pelo menos. Mas só pra falar bem, né, pro pessoal que tá meio que ainda não entendeu, a maratona é um termo bastante popular que a gente tá usando agora, né? Não aquela corrida de 42 quilômetros, mas assistir uma série, um anime, alguma produção, etc., na TV, no computador, ou ler alguma história, quadrinhos, etc., num curtíssimo período de tempo. Uma coisa longa e num curtíssimo período de tempo. Sem parar. Ainda mais quem tem Netflix hoje em dia, cara, esse negócio aí é muito popular, esse termo. É que, na verdade, a gente fala que não, mas o termo, ele obviamente tem sim relação com a maratona, sei lá, São Silvestre da vida, que na verdade a maratona nada mais é do que uma prova longa, né? Uma prova extensa, de grande distância. Realizada num tempo pequeno, né? Que é, seria a ideia da maratona, é você fazer uma longa sessão assistindo algo, jogando, lendo, tem maratona de tudo quanto é coisa, e o termo vem, né, realmente dessa longa e muitas vezes, né, exaustiva sequência já. E o maratonista que a gente tá falando é aquela pessoa que vai encarar isso, né? Vai ver essa obra nesse período de tempo e não vai ter vida social, não vai comer direito. Vida social. Pra que vida social, gente? Ela é totalmente superestimada. Gente, eu tô dando risada, mas no fundo eu fico pensando, pois é, né? Vida social, o que que é isso? É, essa é aquela risada que vira um choro no banho depois, é, né? É meio que isso. Quando acaba a maratona. Ai, cara. O que eu fiz da minha vida, ai, né? Meu, que morte horrível. Que morte horrível. Onde eu gastei o meu domingo, né? Por que que eu fiz isso com o meu domingo? Não fiz porra nenhuma. Eu só fiquei vendo série. E daí tu diz, não, no próximo final de semana eu vou mudar. Porra nenhuma. Não, não muda. Não, vai. Não. Continua a mesma coisa. Só pensa na próxima que você vai ver. Só que o problema é que, assim, você pensa, próxima semana eu vou mudar. Só que ao mesmo tempo que você tá pensando, próxima semana eu vou mudar, no dia seguinte você tá pensando com, assim, ah, mas amanhã eu preciso assistir tal coisa, assistir tal coisa, assistir tal coisa. E vai indo, entendeu? E não é mais eu quero assistir tal coisa, eu preciso assistir tal coisa. Aí que muda até o jeito que a gente ama. A minha lista só aumenta pra coisa pra ver. Eu tenho um perfil, eu tenho o hábito de, durante a semana, eu assisto coisas que estão em lançamento, então, seja um drama que está em lançamento, seja um anime que está em lançamento, alguma coisa que sai poucos episódios na semana, então eu deixo isso pras noites, né? Uhum. Porque se eu começo a assistir uma série que já tem final, eu acabo indo dormir muito tarde todos os dias e não dá certo. E o final de semana, ele é reservado pra coisas que já estão concluídas, que normalmente eu concluo naquele mesmo final de semana. Normalmente. Em tese já estão concluídas, né? Não, já estão concluídas. Eu pego histórias que já estão concluídas. Ah, beleza. Que, tipo, já tá todos os capítulos, episódios disponíveis. Sim, sim, não tem nada novo, não tá, tipo, já encerrou todas as temporadas. Exatamente. Eu vejo o que está em lançamento durante a semana e o que já está concluído no final de semana. Basicamente é isso que eu faço. Uma pergunta então pra todo mundo. Qual tipo de preparo pra todo mundo aqui que vai encarar uma maratona? Preparo? Café. Ligar o computador? Só isso, café. Alguma coisa, pelo menos, né, gente? Sei lá, pegar um pacote de salgadinhos ali. Não, eu não tenho esse hábito, eu só vou assistindo mesmo. Eu tenho um hábito de querer estar comendo alguma coisa enquanto estou assistindo. Eu faço isso. Aliás, pra começar a assistir, tem que ser alguma coisa pra comer. Não importa o quê, tem que ter alguma coisa pra comer enquanto eu começo a assistir. Comigo já não. Eu prefiro, assim, fazer em algum momento uma pausa pra pegar alguma coisa. Eu não começo comendo. Ou pelo menos alguma coisa pra tomar e tudo mais. Mas eu não começo as minhas maratonas comendo nada. Só que chega uma hora que eu tenho que parar, nem que seja pra levantar por 30 segundos pra buscar alguma coisa na geladeira e voltar. Eu preciso primeiro ficar bem envolvida com o que eu tô assistindo antes de ter alguma distração, como comida e tudo mais. É uma coisa esquisita. Eu tenho uma posição que, na verdade, é em qualquer mídia, vai, que eu assista, porque, né, quando você tá jogando alguma coisa, não dá. Mas, assim, até no cinema, eu detesto comer coisas. Eu não sou do cara da pipoca do cinema, sabe? Eu nunca entendi o porquê. Pra mim, não faz sentido nenhum você comprar pipoca no cinema, como poderia ser qualquer coisa. A pipoca de cinema é gostosa pra caralho. A gente come porque a pipoca é gostosa. Mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser chocolate. Poderia ser um balde de chocolate. Chocolate, entendeu? É bom. No lugar de pipoca. Chocolate no cinema eu não gosto porque ele derrete e fica melado. Aí o sal na mão e a manteiga da pipoca, você tem que passar no banco do lado. Cara, eu não sei. Ainda dá pra lidar melhor do que com chocolate grudando, cara. Não, eu prefiro chocolate grudando, porque chocolate grudando dá pra lamber os dedos depois. Então, e assim, eu não faço isso nem no cinema e nem em casa, eu não sei. Eu meio que me distraio, eu acho, ficar comendo alguma coisa. Eu gosto de comer como, assim, nos intervalos. Se eu faço intervalo pra comer alguma coisa, ok. Não, pera, tu faz intervalo na então tu não é maratona, tu faz intervalo. Quem que faz intervalo? É. Quer dizer, mentira. O único intervalo que eu faço é pra ir no banheiro e quando, assim, eu já tô num nível que eu preciso preciso realmente levantar pra ir no banheiro. Você segura o máximo possível, né? Você tem que manter ao mínimo duas refeições por dia, você tem que fazer. Duas? Que duas assim, refeições por dia? Pega um pão, uma salsicha ali, esquenta, come, pronto. Que refeição, cara? Mas isso é uma refeição. Não, pera aí, gente. Isso é uma refeição. Pra mim, isso é uma refeição. Eu não gasto... Sempre foi. Não gasto nem 10 minutos com isso, porra, preparando. Não, mas é refeição. E eu como assistindo, eu não paro. Ah, eu não faço uma pausa para comer. Eu não faço a pausa pra preparar um almoço, comer e tal. Isso não. O Seiji cozinha não. Com o notebook do lado, né? Porra, tá. Mexendo a panela e a série passando do lado. Assim, pausa, pausa, pausa. Aí desliga o fogo, volta. Ó, oh, cabeça, 10 minutos é um terço de um episódio de uma série, cara. Sério que você perde tudo isso pra parar pra comer? Você come enquanto você tava assistindo, cara. Ah, não, eu não consigo. Eu perco a atenção. Eu acho que comer é super valorizado. Também acho. Eu, normalmente, domingo... Por isso que eu sou a favor da fotossíntese, normalmente, cara. Domingo é um dia que eu quase não como. Eu como uma coisa no café da manhã, que eu pego, tipo, um cereal no café da manhã. E daí, no fim do dia, que eu já não tô mais me aguentando de fome, eu vou lá e preparo outra coisa pra comer. Mas eu não tenho... Eu não costumo comer muito no domingo, por exemplo, quando eu tô em casa. Ai, gente, eu como. O espírito de gordice fala mais alto. Eu como bastante. Mas quando eu tô assistindo, geralmente, prefiro pegar coisa pra beber. Assim, ou um refrigerante, ou um iogurte, um leite. Eu é água. Água. Mas... O tempo inteiro água. Tem alguma coisa pra tomar? Ok, mas comer mesmo eu também evito. Só quando ou a fome aperta, ou quando tá acontecendo uma coisa muito tensa no que eu tô assistindo, eu preciso mastigar pra controlar a ansiedade do rolê, entendeu? Outro tipo de preparo também é a posição que eu fico, é confortável. Porque eu vejo no notebook. Aí, às vezes, eu fico com o notebook aqui na mesa, minha cadeira aqui, eu fico vendo. Mas, muitas vezes, eu deixo ali perto da cama, encosto a cadeira ali e fico ali vendo 4, 5, 6 horas direto, assim, confortável. Às vezes, eu caio no sono também, né, por causa disso. Mas eu encaro mais a maratona dessa forma. É normal, padrão. O meu computador é desktop, gente. Então não tem a possibilidade de eu ficar na minha cama confortável assistindo, não. É numa cadeira de plástico desconfortável pra dedé. Eu ainda perco o dia inteiro assistindo anime. Ah, não. Eu gosto de passar pra TV. Nem que seja ligar um notebook na TV e assistir na cama pra ser mais confortável do que... Eu não tenho TV pra assistir, então eu assisto no notebook, mas ele fica em cima da mesinha que eu tenho e eu fico deitada no... Então é tipo uma TV pequena. É. Cara, eu tenho uma TV e fica em cima do notebook. Eu não uso ela pra assistir série. Eu assisto no notebook. Eu não sei qual que é o meu problema. Eu só uso ela pra, tipo, jogar joguinho, tá ligado? Liga o celular nele. Eu nunca parei. Eu nunca parei. Realmente, agora eu tô pensando, cara, por que que eu nunca usei a TV pra assistir série? Eu não sei porque eu tô imaginando um Mugi com uma televisão de 50 polegadas jogando Candy Crush. Meu. Foi a única coisa que eu consegui imaginar, cara. Cara, eu tirei a TV do meu quarto porque eu não uso mais ela. Na boa. Só fico no computador. Porra, Seiji. Exceto o futebol, que eu vou na sala, mas é outra história. Liga o rádio, vai pra sala. Sim, TV no mudo, ouvindo rádio. Normal. TV no mudo é ótimo. Primeira coisa que vocês maratonaram, vocês lembram disso? Da vida. Putz, meu Deus. Puta, não faço ideia. Eu tenho a noção do que foi. Foi Harry Potter e Ordem da Fênix. Quando eu ganhei de Natal... Maratonou os livros. Eu ganhei de Natal Harry Potter e Ordem da Fênix. Eu lembro que eu li direto. Aliás, todos os Harry Potter, eu sempre li muito rápido todos. Pô, pode crer. Eu nunca parei pra pensar, mas realmente, ler livro em uma tacada só é uma maratona, né? Sim, então... sim. Então, meu, pode crer. Pode colocar na minha lista aí que foi o Harry Potter, a Câmara Secreta, velho. Que eu peguei e eu... Um dos três livros que o Mugi leu. Sete, porque ele... Sete. Não, eu li todos os Harry Potters. Ah, ok, ok, tá. Faz sentido. Na verdade, eu quando era adolescente, digamos assim, ou pré-adolescente, eu lia pra caralho o livro, tá ligado? Hoje e só mangá. Alguma coisa não deu certo nesse meio, eu queria saber o que é. Algo aconteceu nesse meio. Naquela época também eu fazia esporte. É algo realmente... Algo sério que aconteceu. Complicado, velho. Eu não sei. Eu não assisti anime nem desenho. É aí, ó. Mas beleza. Caralho, então achamos culpado. Anime was a mistake. Não, mas eu, no caso de Harry Potter, eu lia muito rápido os outros livros. Mas no caso do Harry Potter e a... Na verdade, talvez não sei. Talvez eu tenha sido antes. É que eu lembro de passar algumas madrugadas, mesmo tendo que ir pra escola no outro dia, lendo. Era um hábito muito comum que eu tinha, assim. E de ficar lendo na sala de aula. Tanto que eu fui proibida na sétima série de ler até o final do ano. Depois de recuperação de matemática. Enfim, esse foi meu castigo. É a única pessoa que tem castigo não ler. Não, você vai no cinema ver filme. Lê não. Mas eu tenho muito viva a memória de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Quando eu ganhei ele no Natal, eu já tinha lido aquelas traduções toscas. Nossa, sim. Mas quando eu ganhei no Natal, eu lembro de ficar duas madrugadas direto lendo e terminar de ler em dois dias. E aquele livro é o maior da série. Mas eu lembro que as minhas maratonas no passado envolviam muitos livros. E hoje nem tanto, hoje envolve mais séries. Apesar que eu, às vezes, ainda faço maratona de livro. Mas, nossa, acho que comigo começou isso, com os livros. Eu lembro que eu peguei a câmera secreta e era numa sexta-feira. Eu cheguei da escola e estava de manhã, né? Então, escola, cheguei uma hora, comi alguma coisa, livro, pá. Quando eu terminei de ler o livro, porque eu terminei de ler um livro numa tacada só, era sábado e o pessoal tava almoçando. Foi louco. Aí você faz aquela montagem rápida, que é o Mugi sentado no mesmo lugar, a família dele andando, fazendo coisas em volta dele, na casa, tipo, não sei o que, ele parado, lendo, e ele só fecha o livro, assim, depois de... Eu, né, era assim, apaga, gente. Apaga a noite, vem o dia. Ué, qual foi quando a gente foi passar lá na chácara da casa do Mugi? Eu levei um livro que eu comecei a ler, eu terminei naquela mesma noite. No mesmo lugar. Ela não se movimentou. No mesmo lugar. Eu fiquei... Não, eu fui a única, acho que eu fui a última a dormir, porque eu fiquei lendo. E eu fiquei sentada o tempo inteiro, enquanto o pessoal ficava jogando, sei lá o que eles estavam jogando. Poker, eu acredito. Eu fiquei lendo. Eu não fui, mas eu acho que era. Acho que era. E eu terminei de ler o livro naquela noite. E eu comprei o livro naquele dia, por sinal. Caramba. Bem louco. Eu acho que a primeira maratona que eu me lembro foi uma maratona que eu fiz com o meu irmão e com a minha mãe do Indiana Jones. Na época que não existiu 4 ainda, né? Dos 3 primeiros filmes. Que 4? Que 4? É, que 4. Que 4, porra. Nossa, gente, é muito recentemente no seu coração. Mas eu lembro que foi uma experiência bem interessante, assim, porque eu tinha visto já, eu tinha visto uns pedaços do 3, alguma coisa assim, e aí minha mãe falou, ah, vamos assistir, na época que pegou em locadora, né, na época que não existia internet. Que alugava fita. Se alugava fita, alugava na sexta-feira. VHS. Né, porque você devolvia na segunda e tal. Pra pegar o final de semana. Exatamente. E poder reassistir a mesma fita por um bom tempo. Sim, você tinha que fazer valer, você tinha que assistir umas 3 vezes antes de devolver. Saudades desse tempo. Saudades. Saudades nada, né, porra, que parece, né? Que idiota você pagar, alugar um filme e ter que devolver, tem que rebobinar a fita, lembra? Tem que rebobinar a porra da fita. Tinha que rebobinar a fita. Mas acho que é uma da... Acho que foi a minha primeira, assim, foi 3 numa tacada só, um seguido do outro. A minha primeira eu não vou lembrar, mas uma das primeiras... Bem Ursa, foi, acho que do... Preto e Branco não, no cinema. Não, acho que foi do De Volta pro Futuro, que até eu lembro que eu fiquei tristinho no final do terceiro, porque a fita VHS que eu tinha, ela tava meio comida, não vi o finalzinho. Ai. Eu não vi o trem voador, cara. Pô, É o seu trauma, né, Seja? Anos depois eu descobri, porra, tem um trem voador nesse filme, cacete! Porra! Maldita fita tava comida. Eu tenho isso com O Senhor dos Anéis e Retorno do Rei. Quando eu aluguei pela primeira vez pra assistir, a segunda fita do filme tava toda fodida, eu não consegui ver o filme. Aí a gente precisou trocar e conseguiu ver o filme inteiro. Caralho, o Retorno do Rei eram duas fitas? Todos os Senhor dos Anéis eram duas fitas. Eu tô pensando, O Senhor dos Anéis ainda era fita? Depende, sim, eu já tinha, sim, DVD quando eu aluguei. Ele já tinha sido lançado em DVD, eu já tinha, mas DVD na já. Época nós ainda não tínhamos DVD. E ele foi lançado em VHS. Tipo Titanic. Titanic, então... eu tenho duas fitas. Eu tenho as fitas. Tipo a lista de Schindler, duas fitas também. Né? Inclusive, a primeira maratona que eu lembro com clareza, eu acho que foi justamente de O Senhor dos Anéis. Que assim, era. Acabou meio que virando uma tradição por alguns anos de férias, de fazer maratona de O Senhor dos Anéis. Os 3 filmes. A gente assistia o primeiro, eu e minha irmã, e quem mais quisesse colar. A gente assistia o primeiro, assistia o segundo. Só que aí não dava conta, muitas vezes não dava conta do terceiro, aí tipo, mandava a gente desligar tudo, aí a gente via o terceiro no dia seguinte. E não foi só uma vez que a gente fez isso. A gente sempre, por várias vezes, a gente maratonou os 3 filmes assim, na sequência. E até hoje, eu acho que se falarem, ou vamos fazer maratona de Senhor dos Anéis, eu vou ser a primeira pessoa a falar só se for da versão estendida, por favor. Porque... Nossa senhora. É sério. Você tem que tirar um mês, né? A gente já fez maratona da versão estendida também. Mas assim, esse não foi bem uma maratona, porque as duas mais velhas, mais cansadas, a vida já cobra mais, a gente resolveu assistir um por dia. Mas se falarem de fazer uma maratona do Senhor dos Anéis, eu ainda animo de fazer. Ó, eu tenho aqui o box com os DVDs, versões estendidas. Até hoje eu não tive coragem de assistir, confesso. Esse é o atropelado. Esse é o atropelado, que minha mãe atropelou. Eu lembro que eu fiz a maratona do Senhor dos Anéis. Nossa, 10 horas deitado no sofá. O sofá até afundou. Fica o formato, né? Eu lembro que eu fiz uma maratona de cinema, cara. Você não tá ligado. Que é assistir... Você fez aquele lance de sair de uma sala e pra outra. Exato! Eu assisti 3 filmes num dia só. E entre eles, um era Harry Potter, o outro era Senhor dos Anéis, e o outro não lembro o que que era. Maravilha, hein? Porque eu já tava... O outro, eu não lembro o que que era, porque eu já tava num êxtase. Que viesse é topa. Eu lembro uma vez, agora que vocês estão falando, que eu fiz uma maratona também. Eu fiz a maratona do Condado do Senhor dos Anéis. Foram 6 dias de Condado. Eu não consegui sair dele. Foi uma boa maratona. Eu tirei a semana inteira pra ler o Condado, né? Não consegui chegar ao final, quase, eu acho. É, a gente já tava na terceira geração do Frodo, eles não tinham saído do Condado ainda. Mas tava perto, eu imagino que mais um pouquinho talvez eu conseguisse sair de lá. E aí falou que fica bom depois disso, né? Eu não sei. Ouvi dizer que fica legal. Mas em maratona de livro, eu lia mais quando eu era mais nova. Só que eu não, assim, eu lia bastante, lia por grandes períodos, mas pra eu poder chamar de maratona, maratona mesmo, foi uma muito mais recente, que foi com o... Foi com o Em Chamas, que foi uma viagem que eu fiz pra... Que a gente ficou na casa da minha avó por um tempo, eu não tinha nada pra fazer. E assim, eu li o Em Chamas comecei a ler no começo da tarde e fui terminar meados da madrugada, sabe? Só que aí eu terminei, a minha irmã tinha lido antes de mim. Felizmente ela tava acordada, porque quando você termina de ler o Em Chamas, você quer, sei lá, gritar com alguém. Porque é isso que essa porra desse livro faz. Esse é o segundo Jogos Vorazes. É o segundo. Só pra contextualizar, né? Então, assim, o mais legal é você fazer uma maratona e ter alguém com quem conversar sobre ela depois. Porque, cara, não é um livro legal de você ler de uma vez só. Isso foi o que eu descobri da pior forma possível. Não é um livro legal de maratona. Assim como muita coisa que eu faço maratona. E aí, não é legal. E aí eu vou aproveitar e levantar o meu ponto filosófico. Que é o seguinte, estava eu pensando sobre maratonas e uma vez cheguei num dilema, que é assim. Quando a gente fala de maratonas, principalmente quando a gente fala de algo que é filmes e séries, livro eu acho que funciona um pouco diferente. Mas são algo que são uma experiência que ela foi feita pra ser apreciada de uma determinada forma e uma determinada periodicidade. A gente, de certa forma, quando maratona, não estraga um pouco da experiência. Porque, por exemplo, eu tenho alguns filmes e séries que eu sei que, às vezes, você precisa dar aquele respiro. Por exemplo, citar alguns exemplos aqui. Pra quem assistiu o Gurren Lagann, tem um episódio, todo mundo sabe qual é o que eu tô falando, que acontece uma coisa, uma grande reviravolta. E assim, aquele é um episódio de respiro. Claro. Que você precisa de um tempo pra assimilar tudo aquilo, sabe? Eu acho que se você realmente se forçar a assistir logo em seguida já outro, que já vai pro... Eu acho que você perde talvez um pouco desse... que você tem que ter, sabe? Desse sentimento. E eu acho que isso, às vezes, algumas séries, você tem que ver isso passar pra você talvez ter um tempo de pensar ou ter um tempo de assimilar melhor aquela experiência, aquilo que tá sendo contado. Porque ele foi pensado pra funcionar assim. O que vocês acham? Eu concordo. Mas você só vai realmente ter essa noção depois que você assistiu, depois que você já fez. Não é uma coisa que você consegue prever antes de começar a assistir, eu acho. É, não. O ideal seria você assistir na periodicidade que sai, sei lá, uma por semana. No caso do Gurren Lagann, eu assisti Gurren Lagann duas vezes. Eu via 2 episódios por semana, 4 episódios por semana, aliás, com meu grupo da faculdade, e depois eu vi sozinha, só que aí eu vi, tipo, de uma vez só. Eu vi, assim, gastei uns 2 dias pra ver, mas eu vi tudo de uma vez só. Não foi uma maratona, porque tinha umas pausas mais espaçadas, mas eu vi ele em pouco tempo, 2 ou 3 dias. E, de fato, você encara a coisa de uma forma bem diferente. Eu não sei se Gurren Lagann é o melhor exemplo pra isso. Eu acho que, assim, é um que você vai ter experiências diferentes assistindo ou de uma vez só, ou espaçado. Mas tem séries que realmente não é legal você ver de uma vez só, porque o teor delas não deixa. Um exemplo recente, Jessica Jones. Ah, sim. Assistir de uma vez só foi uma estupidez completa. Eu concordo. Tipo, eu assisti de uma vez só. Eu assisti de uma vez só, assim. Não, eu acho que precisa dar uma... Teve momentos que eu pausei, cara, que não dava pra continuar. Precisava dar um respiro, vamos encarar daqui a pouco. E esse é o problema do Netflix, porque ele joga, lança tudo de uma vez só, né? É, então isso que eu fico pensando, porque... E eles, às vezes, eles têm uma política de incentivar você a maratonar. Sim. Incentivar, olha, saiu o maratone, veja tudo de uma vez. Pro seu amiguinho dar spoiler. Você pega uma série, por exemplo, você assiste o House of Cards, alguns episódios você precisa de um respiro. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, você lembra qual que é mais ou menos? Sei, é forte, porra. O final desse episódio, do primeiro episódio, você precisa, cara, deixa eu, sabe, deixa eu assimilar tudo. Deixa eu andar um pouquinho. Sabe, deixa eu, exatamente, deixa eu repensar algumas coisas aqui, porque ele foi feito pra ser um episódio realmente de volta, né? Ele tem toda uma ideia de, olha, o próprio Frank fala pra você, olha, você achou que eu tinha esquecido de você, e aí tem toda uma sequência envolvendo ele fazer coisas e tal, e você termina o episódio e fala... Você acredita? Não, ele não fez isso. Calma. Ele não fez isso. Ele fez. Exatamente, você... Entendeu? E eu acho que se você se forçar a assistir rápido, talvez você perca um pouco desse impacto. Igual, por exemplo, a gente tá acompanhando aqui, acho que tirando a Dri, o Sage também, não que o Sage leu, mas eu, a Fer e o Mugi, a gente tá assistindo aquele Boku Dake. Erase it. Boku Dake Gai Naimachi. Erase it, vai. E assim, a experiência semanal, eu acho que ela é quase que obrigatória, talvez, porque assim, você tem que ter esse sentimento de esperar pelo próximo e ficar, cara, porque todo episódio é um cliffhanger, é mais absurdo do que o outro, e você fica, meu, e agora? O processo de você ficar fermentando aquilo dentro de você, criando teoria, e sabe, meu, e agora? O que vai ser? O que eles vão fazer? Mas será que é isso? Será que é aquilo? Aconteceu? Não aconteceu? Eu acho que isso faz parte de uma experiência que você lembra a longo prazo. Pior que é, entendeu? Pior que é, realmente. Sim. Por exemplo, eu tava assim com o Shigatsu aqui Minusou. Também. Eu só queria saber do anime vendo semanalmente. O Hideki, ele já tinha lido o mangá inteiro. Eu sempre falava, por favor, não me dê spoiler. Eu quero ver semanalmente porque eu acho que vai ser a melhor experiência pra mim. Porque eu poderia ir muito no mangá, o episódio não saía e eu podia fazer isso, mas não. Aquele não. Aquele eu quero ver o anime e ficar triste e chorar. E me desabar. Todo mundo. Aparentemente, todo mundo que assiste essa merda chora, né? Ai, Shigatsu. Né, Dri? Ah, então. vamos, isso, a gente fala disso depois, pode ser? Olha, mas realmente, essa experiência de você dar um tempo, você acabar conversando com pessoas que também estão vendo aquela situação, teorizando, faz parte da experiência da obra. Então, você acabar maratonando, você perde isso da experiência, mas também você sofre menos em algumas casas, né? Eu não diria perder, eu diria só que o que você tem um impacto diferente, você tem uma experiência diferente. Eu acho que assim, você não perde por assistir tudo de uma vez, você só vai experimentar aquilo de uma forma diferente, que pode não ser a forma que o autor pensou, pode não ser a forma como era prevista, mas você tem uma história pra contar que é sua própria, entendeu? Eu não digo que você perde fazendo maratona. Eu tenho um outro ponto, eu acho que a maratona, eu não sei vocês, eu assisto muitas coisas agora, muitas coisas, o tempo inteiro estou assistindo, e eu percebi que na medida que eu faço maratonas, eu acabo assistindo muita porcaria. Bem-vindo ao meu mundo! Bem-vindo ao meu mundo também. Se amem mais, gente, por favor. Porque eu começo a assistir um negócio e daí eu... Ah, eu já tô na metade, vai, eu não tenho tempo de fazer outra maratona, vou terminar essa. Mas no fim das contas não seria algo assim tão... realmente me motivasse. Por exemplo, quando eu assisto coisas que estão em lançamento, isso é muito comum, eu já percebi, eu começo a assistir, tá em lançamento. E daí, se a história ela não me prende o suficiente pra eu sentir curiosidade na próxima semana, eu acabo deixando de lado e no fim das contas eu drop, seja o anime, seja a série, seja o drama, enfim. Eu acabo dropando porque o negócio não realmente não me motiva tanto, não me deixa naquela ansiedade para ver o próximo episódio. E quando a gente tá fazendo essa maratona, a gente não tem o tempo de processar essa informação. E a gente só vai assistindo. E quando a gente termina, a gente, porra, esse negócio é uma merda, né? A gente perde muito tempo, a gente gasta muito tempo com porcaria. Eu fiz isso uma vez com... Eu já falei mal desse anime aqui, que é um anime chamado Blue Tears. Ah, sei. Lágrimas Verdadeiras. Uhum. E é uma bosta. E assim, é uma das minhas piores frustrações da história. E eu assim, por que eu vi isso até o final? Qual é o meu problema? Por quê? Mas foi maratona? Foi, eu vi tipo num sábado. E assim, eu terminava o episódio e falava, puta, tá ruim. Vai que melhora. Vou ver mais um. A gente se engana, né? Tá, piorou. Então, tudo bem que esse eu fui enganado, porque aonde eu fui, onde eu achei, ele tava super recomendado. Nossa, é maravilhoso. Porra. Então, no fundo, eu ainda tinha uma esperança que, não, no final vai virar algo... épico, tá ligado? Que, sabe, que salva tudo, mas não, realmente, forma alguma. Eu tive uma decepção com um drama. Ele era um drama antigo, de 2007, que era extremamente bem recomendado em todos os lugares possíveis. Tipo, todo mundo, me recomenda um drama pra começar. Recomendava aquela bosta. Dá o nome! Se chama Gong. E eu resolvi ver no final de ano, nas minhas férias. Desperdicei minhas férias vendo aquela merda. Literalmente. E eu resolvi, vou ver esse drama. E eu comecei a ver, o pessoal fala bem, vou ver o próximo episódio. Daí, quando eu já tava na metade, eu já cheguei na metade, não tenho tempo hábil de começar outra maratona, vou terminar essa bosta. Mas eu sei que eu terminei com um ódio mortal daquele negócio, que, tipo, me fez perguntar por que que eu assisti isso inteiro, sério? Por que que eu continuei? Por que que eu não parei, sabe? Qual que é o meu problema, né? Eu tive uma coisa assim, o problema não é nem quando começa ruim, termina ruim, você só tá se perguntando por que você se sujeitou a isso. É quando começa promissor, começa legal, e chega o final, acontece um negócio que fica tão merda a história, que você fica pensando, por quê? Você não tem tempo de se arrepender. Estraga a maratona, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu quero só expor aqui que eu lembrei de uma situação que eu peguei realmente uma raiva da senhorita Fernanda Fofonca. Ih. Por quê? Porque ela me fez maratonar, na época, um anime que toda hora eu tava depois me perguntando por que estou assistindo isso. Qual? School Days. Ah, é. Tá que pariu. Esse é um fantasma. Um espectro ronda o Projeto X e o nome dele é School Days. Ah, ele foi na maldade mesmo. Esse foi na maldade, porque já que eu maratonei essa bosta, porque esse também foi um que eu maratonei, eu deveria estar estudando pro vestibular? Não, eu assisti School Days. Já que eu maratonei essa bosta, eu vou obrigar outras pessoas a maratonarem. Pô, bacana, viu? Legal. Se eu me fodo, eu fodo os outros também. É assim que a gente funciona, legal. Ele te engana muito, porque quando eu, pelo menos no caso, fui ler a sinopse... Caraca, a sinopse! A sinopse parecia ser um shoujo, assim, bem ok. O primeiro episódio parecia ser um shoujo bem ok. E depois o tempo começa a ficar tenso e tu se pergunta, o que que tá acontecendo aqui? Onde foi parar a história? Pra onde? O que que eles estão fazendo? Caralho, que bosta é essa? Aquele School Days foi tenso, e eu vi numa tarde, por sinal, em casa. Pior que é um anime de 12 episódios, você mata em um dia, tá ligado? Aí, porra! Aí você pensa, eu perdi meu sábado pra isso. Vendo esta porra. O que eu lembro falando de animes que começam bons e desembocam numa merda absurda é o Saikano. Ele começa muito bonito. Ele tem um conceito muito legal, o jeito que é abordada a guerra e tudo mais. O negócio vai te conquistando, sabe? Vai te tocando. Você consegue até chorar com ele em alguns momentos. E tava me convencendo, uma historinha de amor impossível, que assim, você sentia que aquilo ia virar uma tragédia. Só que aquilo virou uma festa da uva tão grande nos dois últimos episódios, matou tudo que os 10 episódios anteriores tinham construído. Assim, só faltam 2 episódios. Você termina por quê? Só faltam 2 episódios. Mas você termina com aquela sensação de amargura, tipo, podia ser tão diferente, eu podia ter gastado meu dia fazendo qualquer outra coisa, mas não. Por quê? Essa pergunta que fica. Por quê? Eu, por exemplo, quando eu conheci aqui a galera do Projeto X Podcast, eu conheci eles na internet, tá? Primeiro erro, seja. Primeiro erro. Confiar na gente. E assim, falavam de várias coisas, assim, de alguns animes, etc. Aí tinha um que eles estavam meio que, ainda mantinham hype, faziam até cosplay desse negócio, sabe? Vixe! Puta que pariu! O Kiba, o Rod, o Mug, o Panda. Aí eu fui ver o Katekyo Hitman Reborn. E eu fui ver ele todo. Eu vi 2 episódios só, graças a Deus. Eu nunca tive saco. Sempre pareceu muito comprido, eu desencanei. E não é uma maratona pequenininha de 25 episódios, de 50 episódios. São mais de 200 episódios. E eu fui ver tudo, maratonando. No fim, eu fico refletindo. Por que eu fiquei vendo essa porra até o fim? Eu fico muito feliz que eu não caí nesse... Você entrou depois dessa leva. Então, a hora que eu entrei, já tava, porra, é uma bosta essa droga aí. Porra, não vai pra lugar nenhum. Eles ainda sabem a abertura. No fundo do coração deles, eles ainda sabem. Só dizendo. Não, é o passado obscuro deles, né? Certamente. Mas assim, eu fico refletindo hoje. Mas por que eu fui ver até o final? Aí eu fico, na verdade, eu sei, né? Porque eu quero ver as coisas até o final pra criticar. Um monte de anime eu faço isso. Seja, eu prefiro ter amor próprio. É igual eu com Arrow. Eu não vi tudo, mas eu sei que é uma bosta. Não há argumentos pra que não seja. Quem fala que é bom é Síndrome de Estocolmo. A pessoa sabe, tipo, porra, assisti 3 temporadas dessa merda, eu tenho que falar que é bom, senão eu sou doente. Cara, a minha irmã ama Arrow, ama do fundo da alma. Não, ela não ama Arrow, ela gosta do tanquinho do Amel, e eu entendo esse ponto dela, eu respeito. Ah, eu ainda acho que essa parte é meio overrated, tem coisas melhores, mas deixa pra lá, minha opinião. É que é gratuito demais pra um canal, tipo, aí, é AMC, pá. Não é CW? É CW. Pode ser essas merdas, tudo é a mesma merda. Então, mas aí pra mim o pessoal fala assim, ah, o primeiro argumento que eles falam, mas você não viu até o final, o negócio melhora, é. Assim, não melhora não. Não é assim, não. Essa coisa do negócio melhora, eu cara. Eu vi até o final, gente. Você termina de assistir, não melhora. Amigo, não vai. Na verdade, o argumento final é sempre você não entender. Ou isso. Não, eu entendi. E não continuou na grande coisa, não. É, não. Na verdade, o problema foi que eu entendi. Quando eu entendi, foi que eu reparei que não era bom. Olha, amigo, eu não gosto. Assim, amigo, eu não quero assistir. Ah, é uma bosta mesmo, a gente sabe, mas a gente assiste. Tem aqueles fãs que já estão conformados, sabe? É. Eu acho isso bonito. Ah, não. Tem coisa bosta que a gente... Pô, eu gosto das coisas bosta também que eu assisto. Tipo a Magami na cabeça. A Magami é bom. Não, a Magami é bom. Não é não. Não, a Magami é bom. Porra, vai se fuder. A Magami é uma bosta. Não, é bom? Para, gente. Vocês não entendem a Magami. Vocês não entendem a Magami. Vocês não entendem a Magami. Caraca. Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. Mudando o tópico, então, galera. Vamos lá. Então, vamos falar pro pessoal que, às vezes, não conhece tão bem a gente, mas vamos lá. Que tipos de obras vocês maratonam? Eu maratono qualquer coisa que, tipo, eu veja pela frente, praticamente. Entretanto, tem uma coisa específica que eu não gosto de maratonar. Coisas que dão medinho. Justo. Tipo, vamos assistir todos os filmes, sei lá, do Hora do Pesadelo. É, exatamente. Nesse eu tô com o Mug, porque, assim, também eu parei de maratonar coisas que dão medinho depois de fazer maratona de uma coisa que dá medinho. A galera do meu grupo tava assistindo Higurashi no Naku Koro ni. Boa! Só que eu não tava dando conta de acompanhar com eles, porque eu tava tendo, no mesmo horário, eu tava tendo outras coisas. Aí, eu perdi um monte de episódios. Aí, eu desencanei de ir, vou sentar um dia, vou terminar. Mano, pra quê? Aí, você só começa a ver aquelas coisas, você só começa a se sentir observado, você começa a sentir uma coceirinha no pescoço e não sabe por quê. Nunca mais. Nunca mais. Um anime muito bom, mas não faça maratona de anime de terror, não é legal. Não só anime, qualquer coisa de terror. Eu sou muito cagado. Não, qualquer coisa de terror. Amem-se um pouquinho mais, não façam isso. Especialmente quando tem sombras e afins. Eu sou muito covarde, velho. Eu não dou conta. Tanto é que ultimamente eu não tô nem vendo muita coisa de terror, porque eu tenho medo mesmo. Eu sou medrosa. Bom, os tipos de obras que eu maratono, eu vejo também um monte de coisa, mas a minha prioridade atualmente, por isso mesmo, acaba sendo anime e mangá. Mais do que de seriados, de filmes também. É, tô contigo. Por exemplo, seriados, por exemplo, eu tô deixando um pouco de lado. O House of Cards, cabeça fica brava comigo. A terceira temporada do House of Cards estreou estreou ano passado. E eu só fui ver esse mês. Vocês viram agora. Quando estreou a quarta temporada. Ele decidiu que ele vai ficar uma temporada atrasado. Não, assim. E a quarta temporada, eu falei, agora eu vou ver a quarta temporada inteira. Só vi dois episódios, parei e preciso continuar. Na hora que sair a quinta temporada, você assiste. Exatamente, é, provavelmente vai acontecer isso. Mas é o que o Tsej falou, prioridades dele. Por exemplo, se ele prioriza anime, mangá, essas coisas, ele vai deixar, acabando deixando série de lado. Por exemplo, eu tenho um monte de dorama pra ver, mas eu acabo priorizando o anime, eu acabo o mangá, e acaba segurando e segurando, eu acabo não vendo. Um dia eu vou ter que ver. Isso que é foda, às vezes a gente dá prioridade. Tem uma coisa que a gente sabe que é muito boa, e tem uma coisa que a gente sabe que é meio merda, mas a gente vai assistir a coisa meio merda, cara. Não, não tem isso também? Que eu... Nossa, eu faço isso direto. Porque assim, você tem uma série boa, você troca pra um anime meio meh, pra assistir de uma vez só. É meio ridículo. É, eu faço isso com frequência, por sinal. Eu recentemente, eu acho que a coisa que eu mais maratono são dramas, até porque como eu tenho conta premium, eu tenho que valorizar a conta premium que eu tenho. Fazer valer o dinheiro, né? Tem que fazer valer o dinheiro. Termina agora no meio do ano a conta premium, então tem que aproveitar até lá. Tem que ver tudo que for possível, sem propaganda. Poxa, o Vic vai passar de 4 assinantes pra 3 assinantes agora. Não, não, não, não é o Vic, é o Drama Fever nesse caso. Ah, ok. Então eles vão passar pra 6 assinantes. Mas, por exemplo, o único anime que atualmente eu estou assistindo é o Erased. Só sai uma vez por semana, então isso não é maratona. É, sim. Apesar é que eu maratonei pra gravação de Skip Beat, eu maratonei Skip Beat, o anime e o mangá. Aí, ó. E foi uma experiência ótima. Eu tava no nível do mangá, que assim, eu ficava lendo o mangá no ônibus, no trabalho, assim, na hora do almoço, chegava em casa, nem ligava o computador, que pra mim é muito raro, e eu ficava lendo o mangá, sabe, tipo, no celular. Então, acho que o mangá de Skip Beat foi um bem recente que eu maratonei. Eu tô vendo novamente How I Met Your Mother, mas não é maratona, acho que não dá pra chamar de maratona, apesar que eu já maratonei How I Met Your Mother algumas vezes. É uma das 8 vezes. Alguma das 8 vezes que eu assisti. Enfim, mas eu acho que hoje realmente é aquela coisa, tu acaba priorizando. Eu tenho muitas coisas pra assistir, séries, filmes, animes, assim, pra... anime eu acabei me afastando um pouco, já não assisto mais tanto anime que antigamente, mas eu acabo priorizando drama, mesmo dramas muito bostas, que nem o drama que eu disse que eu maratonei no final de semana, ele era muito estranho e meio bosta, não recomendo. Mas, tipo, eu assisti inteiro, 15 horas perdidas jogado no lixo, entendeu? Provavelmente deveria ter uma série, um anime que deve ter sido melhor, né? Sim. Pra você poder escolher. Mas você priorizou aquela situação merda, né? Exatamente. Priorizei a conta premium do Drama Fever, entendeu? Exatamente. Não, aí tem uma questão prática envolvida, né? Aí faz todo sentido. O que eu costumo maratonar, principalmente anime também, mas tem situações específicas, títulos específicos e muitas vezes motivações do tipo, a gente vai gravar essa merda na semana que vem, então assiste. Oh, yeah. Ou indicações. Ou indicações. Séries, algumas vezes, série eu faço muito, de novo, eu faço muito maratona junto com a minha irmã. A gente assiste muita coisa junto. As séries que eu assisto junto com ela. E ainda não são todas, porque ela é fã de Once Upon a Time, e isso, infelizmente eu não consigo aceitar ainda. Once Upon a Time foi uma coisa que eu maratonei louco. Cara, é muito ruim. Sério, é muito. Assim? Once Upon a Time é uma série, tipo, ela é uma série B que as pessoas levam a sério. Não! Eu queria fazer um comentário. É uma bosta fazer maratona com pessoas que não sabem fazer maratona. Ah, tá. Aliás, é uma bosta de... Na verdade, é uma bosta que uma pessoa te convida. Vamos assistir isso aqui juntos. Vamos. Só que, cara, quando eu assisto pra valer. Eu não gosto dessa coisa, vou ver um episódio agora, outro daqui a duas semanas. Não, eu business, é. Eu não brinco em serviço. A gente começou a ver, a gente vai ver até o final. Então, assim, no geral, eu detesto assistir coisas com pessoas que não são maratonistas, porque elas não entendem qual é a verdadeira função do Netflix. Não, ela é maratonista de verdade. Nesse ponto, eu não tenho do que reclamar. Minha única queixa, as séries que a gente ia maratonar ainda, era The Flash. Só que eu gosto de The Flash, só que eu não assisto Arrow. E ela gosta de ver um episódio de Flash e um episódio de Arrow. Ela mistura maratonas de duas séries. Nossa. Isso eu meio que não aceito. Ih, tá errada, né? Então, já tá errado. É, porque ela acha que Arrow é maravilhoso. Ela continua gostando muito de Arrow. Eu já lamento por isso, mas aí deixa pra lá. Foi assim que a gente viu Agent Carter. Foi assim que a gente viu Supernatural. Nossa, a gente, tipo, de pegar fim de semana, matar uma, duas temporadas de Supernatural, assim, sem nem ver, sabe? As de anime eu já faço sozinho. Já fiz maratona de mangá. Uma delas foi por causa de uma aposta, do tempo atrás. Foi assim que eu alcancei One Piece. E não é pequeno. Boa! Não, assim, da época do Orkut ainda. Você termina de ler essa merda até o fim do ano. Ainda assim, não era pequeno. Não, isso foi... Nossa, foi um pouco antes do... Foi um pouco antes do time skip, eu acho. Puxa vida. Você... Nossa senhora. Não é pequeno mesmo. Não, mais ou menos. Já era em Impel Down. Depois. Continua ano, não é pequeno. Oh. Ou você termina isso até o fim do ano, ou você vai ter que passar um ano inteiro com uma foto zoada de Orkut de uma cantora de Arrocha que eu nem lembro mais quem era. E aí, assim, obviamente o adolescente idiota não pode falar, não, a vida é minha, o perfume é meu, eu faço o que eu da minha não, vida. Não, foda-se. É, ok. Então, obviamente, eu passei o mês de dezembro lendo loucamente aquela merda. Inclusive, eu acho que tem pessoas dessa época que são nossos ouvintes regulares. Eu acho que alguém vai lembrar, talvez, dessa porra. E acabou que eu consegui, assim, eu faltava 10 minutos pra virada de ano e eu consegui. E aí? Mas eu não costumo... Boa. Mangá, eu não costumo fazer maratonas muito intensas. Eu acho que mangá precisa ter um pouquinho... Você tem que ler com um pouco mais de calma e tudo mais. Posso ler muitos capítulos em pouco tempo, mas não com aquela... Não acelerado, entendeu? E essencialmente isso. Uhum. E jogo, eu não sei se dá pra falar maratona de jogo, mas ficar, tipo, 18... Eu acho que dá. Ficar horas e horas jogando sem nem ver o tempo passar, uma coisa que eu faço direto. Eu fiz isso com Scar. Eu fiz isso com Ori e Pokémon. Eu faço isso com Candy Crush. Gente... Aí não conta, Fer. Minha mãe faz isso com Pet Rescue, então. É. Minha mãe pega meu celular pra jogar Pet Rescue, cara, dá muita raiva. Eu fiz isso com Angry Birds. De jogo, o último que eu fiz, acho que foi Botanícola, que eu fechei, assim, numa sentada também. Uma coisa que eu queria falar aqui, eu lembrei que tem uma maratona que eu sempre faço quando eu tô de férias, e como eu não pego férias há 2 anos, eu estou sem fazer. Maratona de One Piece. Rever todos os episódios. Claro. Eu revejo todos porque, os episódios. Porque a existência do ser humano já não é curta o suficiente na Terra, né? Pra você gastar um quarto da sua vida revendo e vendo One Piece, né? Eu só não julgo, porque eu procuro ler Harry Potter uma vez por ano, então... Mas eu não maratono. É, quase a mesma escala. Harry Potter gente... e One Piece. 15 anos. Mesmo tamanho. Não, eu sei que eu tenho probleminha, gente, tá? Isso é normal, pode falar. Mas, gente, acho que todo mundo tem alguma história aqui, que, assim, caso tenha chance, vai querer rever ou fazer uma maratona doida das drogas, que nem o Mug faz, ou lendo com calma, como eu espero que a Fer faça. Sim, sim, eu leio com calma. Verdade. Não, eu leio com calma. Eu faço isso com Fullmetal Alchemist. Sempre, assim, quando eu consigo rever, eu revejo. Ah, esse vale a pena. Não é One Piece. Um dia, na verdade, eu tenho só uma coisa que não tem nada a ver com o cast, mas assim, um dia eu preciso sentar e reassistir o Fullmetal certo, porque na minha cabeça eles são meio misturados até hoje. Tem alguns pedaços que eu não sei se é do antigo anime ou se é do Brotherhood. Como se separa? Se é triste, é do de 2003. Se não é tão triste assim, é do Brotherhood, ok? Dá pra separar assim. Vou tentar a próxima vez que eu ficar na dúvida. Se tem personagens fodas, é do Brotherhood. Porra. Se tem personagens meio meh, é do de 2003. Que isso? Assim, se aparecer o Ling, é o Brotherhood. Se não aparecer o Ling, é o anterior. Não, mas ele não aparece no Brotherhood. No não, o Ling não. Só no Brotherhood. Aí, ó, tá vendo que eu confundo tudo? Na minha cabeça ele aparecia também. Mas tudo bem. As minhas maratonas, eu, assim como a Adri, eu não gosto de maratonar mangá. Com uma exceção até hoje, que foi, fazia muito tempo que isso não acontecia comigo, que foi o que aconteceu com o Hajime no Ippo. Que eu maratonei o anime e o mangá, na verdade, foi assim. Eu vi que ia ser a terceira temporada, foi anunciada. Faltava, assim, 1 mês e meio, 2 meses. Eu falei assim, eu vou pegar pra ver o anime. Acho que até, sei lá, eu consigo pegar meio, né, se eu assistir com calma, eu consigo pegar meio ongoing, assim, a temporada e fechar. Eu queria fechar a terceira temporada assistindo regularmente. Aí eu peguei o anime, eu assisti o anime em, sei lá, 4 dias. Acho que a primeira temporada tem 50 episódios e a segunda 26. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou esperar a terceira temporada, né? Deu 2 dias, eu tava lendo mangá, eu consegui ler todo o mangá, que são 1.100 e não sei quantos capítulos, antes de sair a terceira temporada. Caralho. Porque eu nunca, sabe, eu não sei se é a estrutura do Hajime no Ippo, porque ele é muito rápido. E assim, sempre tem um plot de luta atrás do outro, sempre tem um cliffhanger, ele sempre vai te puxando. Você não tem um momento de, sei lá, o mangá tem tantos mil capítulos e não tem, tipo, muita enrolação. Ele é muito direto, os capítulos são rápidos, os capítulos de luta. Então, isso por algum motivo fez com que eu ficasse lendo de uma forma doentia, sei lá, durante 1 mês inteiro e eu cheguei, sei lá, saiu a terceira temporada, eu já tinha acabado esperando o autor lançar o capítulo mensal. Cabeça. Dessa merda que não vai terminar nunca. E eu já tô frustrado, porque não vou... Falar uma coisa aqui que eu não me orgulho disso. Tá. Lá vem. Você não se orgulha de muita coisa na sua vida, né, cara? Diminuir por 1.000 capítulos, 3 dias. Cara, você não tem vida, amor. Você não tem vida. Velho, porra. É que é diferente. Você não tem vida, amor. De verdade, cara, como? Quantas páginas tem cada capítulo dessa porra? Uma pessoa que não trabalha é fácil. Ele dorme 8 horas, o resto não, cara, você não dorme. Maratona. Hajime no Ippo, eu tenho medo. Eu não leio por causa do tamanho, porque é muita coisa. Esse é um mangá que eu não encaro, porque ele é gigante demais. Vamos falar a seguinte situação. Na época, faz um bom tempo que aconteceu isso. Eu era estagiário ainda. Olha os estagiários vagabundos aí. É. Só foi. talvez na época de estágio o Mugi trabalhasse mais do que ele trabalhava. Não. Além disso, o que eu gosto de maratonar, na verdade eu tomei gosto por causa do Projetis, que é maratonar os nossos casts de filme temático. Então assim, não é exatamente uma, por exemplo, quando a gente gravou de filmes de brucutu, não foi uma maratona, assim, porque não existe 8 filmes de brucutu em sequência, mas existe um hall de filmes, e aí eu lembro que nessa época eu peguei pra fazer uma maratona desse tipo de filme, ou no caso de uma mais específica, que aí sim tem uma hora, depois do Tarantino, que eu maratonei o filme do Tarantino. Então eu tenho um pouco desse gosto de maratonar quando a gente, é uma maratona que é algo às vezes inusitado, sabe, quando, tipo, filmes de brucutu eu nem tava pensando em maratonar, mas aí apareceu essa ideia de fazer a pauta, e veio os filmes, eu falei, pô, eu vou reassistir esses filmes e vou maratonar. Então isso é um gosto que eu tenho. E aí séries e animes eu gosto assim, quando eu tenho tempo, eu até acho, eu acho interessante maratonar, como eu fiz, por exemplo, com Shihaya Furu, quando tava pra ser a segunda, eu maratonei a primeira. Sim. O próprio How I Met Your Mother, quando a Fran me apresentou, eu maratonei tudo que tinha na época no Netflix muito rápido. Ah, outra coisa, eu adoro maratonar sitcom. Sitcom é muito bom de maratonar. Sim. Porque ele é leve, então assim, o episódio se fecha bem nele mesmo, tirando alguns episódios específicos que são um pouco mais pesados, ou um pouco o episódio que se liga com outros dois na frente, sei lá, por exemplo, no final, né, no final da, acho que da oitava, que tem um episódio que tem, eles meio que se ligam. Sim. Sitcom é ótimo pra maratonar, seja ela qual for. Gente, rapidinho, que vergonha da gente, velho. Por quê, cara? Que vergonha, cara. Porque a gente, não, porra, a gente tá falando de maratona, um podcast falando de maratona, e não vai falar sobre maratona de podcasts? Eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso. Ah, mas por favor, cara, não, a gente tem que falar. Ah, eu já fiz, fiz. Com certeza todo mundo aqui já fez. Já fiz, atualmente não tenho feito tanto, mas a última maratona acho que eu fiz foi do Another Castle, há um bom tempinho. Another Castle é bacana. É, tipo, mas... Porque eu peguei pra maratonar... Eles eram o Super Controle, não é? É, exatamente. Mas, cara, ouvintes também devem maratonar a gente. Eu fico pensando assim, cara, deve ter gente maratonando ouvindo pessoas aqui, tá ligado? Do tipo, que triste é a sua vida, cara, sabe? Você tem coisas melhores, sabe? Existe um mundo lá fora. Pessoas que maratonaram o Projeto X ouviram 80% cabeça. É, então, cara, vocês me ouviram muito. Puta, coitada dessas pessoas, velho. As pessoas têm uma overdose de nossa. Mim. Nossa. Vai que a pessoa tá buscando exatamente isso. Imagina, vai, cara, que a pessoa ficou, quer tipo, isso. Ouvindo 24 horas a voz do cabeça. Nossa, coitado. Mas a voz do cabeça é genérica, cara. É, exatamente. Eles nunca sabem quando sou eu. Mas falando do que o cabeça disse anteriormente, quero fazer uma pergunta também, que eu não botei na pauta. Motivos pra vocês começarem a maratona de algo. Por exemplo, eu tenho vários motivos pra começar uma maratona de alguma coisa. Algumas por causa do podcast mesmo. Por exemplo, eu fiz a maratona do seriado do Pânico pra ver, pra saber tudinho, pra estar com contexto 100%, né, do podcast. E no final, o corte final dessa parte não deu 10 minutos, sabe? É isso. Um seriado inteiro, 10 episódios de 45 minutos pra falar menos de 10 minutos no final, né? Ah, é. Isso é outra coisa, né? Geral de podcast. O tempo de preparo é muito maior do que a gente consegue colocar nesse programa. Aí vem a feira e corta metade. Caralho! Entendeu? Nem vou falar nada sobre isso, porque o cast de Skip Beat, 2 horas e 40, eu entreguei com 1 hora e 20. É isso aí. Então, é exatamente metade. Outras coisas de podcasts, playlists. Por exemplo, algumas playlists que eu já gravei aqui com o Adri. Openings e endings de animes em inglês. Isso, anime de terror. Eu vi um monte de animes e no final eu falo 2-3 minutos daquela coisa. E são coisas que eu poderia muito bem pegar uma sinopse na internet e ter lido, né? Mas não, eu quero me preparar direitinho pra poder falar com propriedade esse negócio, né? Vocês acham que a gente faz as coisas pela metade aqui? A gente não faz nada pela metade. Eu me preparo pra essas coisas. Mas eu tenho uns motivos mais esdrúxulos. Eu já disse, eu sou meio lixeiro, por exemplo. Eu falo recomendações, olha, de uma lista qualquer, mínima, idiota. Vou lá, não vi, conheço. Estúdio, ok. É. Um gênero, etc. Mas o maior motivo que eu acho bizarro é o Seiyus, cara. Eu gosto de ver dubladores, etc. Tá, eu gosto de ver, então, todos os animes desse dublador. Porra. Mesmo que seja uma participação mínima, pequena. Seria o equivalente a, por exemplo, você ver todas as novelas, sei lá, com a Glória Pires. Não, por exemplo, começa um anime novo da temporada. O pessoal vai ver sinopse, vai ver estúdio, vai ver quantidade de episódios. Eu vejo o Seiyus também. Identifico. Ai, legal, maneiro, curti. Um anime recente que eu tô vendo, por exemplo, por causa disso, é maratonando. É o Shinsekai Yori. É bom. Anime maravilhoso, todo mundo fala muito bem, já pediram uma vez pra fazer um podcast disso, anime de ficção científica, com uma ótima trama, e eu fui ver por causa da Seiyu, protagonista, que eu gosto dela, só isso. Porra. Se não fosse isso, eu acho que eu não ia atrás do anime, na boa. Ó, o meu motivo, basicamente, pra maratonar algo é, não tem tenho nada pra fazer e eu tenho tempo. O meu é parecido. Na verdade, o meu motivo principal é tédio. É que eu não quis ser tão forte, mas normalmente é tédio. O motivo principal é tédio. Ela quis parecer legal. Eu não sei. Pra maratona, as coisas que eu tenho assistido, eu gosto de assistir as coisas com calma quando possível, mas eu não tenho tanto tempo assim pra isso. Quando eu tô com tempo pra fazer as coisas com calma, eu prefiro jogar do que assistir alguma coisa. Então, assim, como eu falei na minha apresentação, as minhas maratonas, 90% delas são por causa deste site que vocês acompanham toda semana, eu espero. Deixa só pensar em quantas coisas que eu já maratonei só por causa disso aqui ou fiz, tipo, leitura dinâmica. Vamos lá. Grande Gatsby, eu li o livro inteiro num dia por causa de cast. Agent Carter, eu assisti no final de semana por causa de cast. Jessica Jones, Shigatsu Akimi no Uso. Caralho, eu sei que tem mais, eu vou ter que olhar o nome dos temas que a gente teve, porque foram vários e vários e vários temas que eu participei, foram com maratonas daqui, gente. Estúdio Ghibli, os filmes que faltavam assistir todos de uma vez só. Eu fiz isso por causa do podcast, é verdade. Beck, o mangá de Beck, eu li o final de semana por causa disso. Prepara outra coisa, né, gente? É lindo. Batman tá sorrindo agora. Pense o seguinte, gente. Eu moro sozinha, longe de todo mundo, da minha família, essas coisas assim. Eu só trabalho, eu chego em casa. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer no final de semana? É isso, gente. Eu não tenho opção. Cabeça me entende, né, cabeça? Eu entendo. É que agora tu tá envolvido fazendo maratona do TCC. Do TCC, mas se não tivesse TCC, o cabeça sabe do que eu tô falando. Não é fácil quando você mora sozinho. E aí, tipo, você não tem pessoas, muitas vezes, próximas. Aí você fala, às vezes, por exemplo, olha a beda que eu fiz outro dia, de maratona, aspas, né? Eu fiz, tipo, uma maratona na TNT de filmes de menininha, de Patricinha de Beverly Hills, 1 e 2. Melhor maratona, sabe? De todas, muito bom. Não, não é merda, não. Eu nego. Maravilha. Não é merda. Não, o primeiro é interessante. O primeiro Patricinha de Beverly Hills. O segundo não é legal. Tem segundo? Meu Deus. Eu acho que tem, sim, mas ele saiu, acho que é tipo home video. Oh my God. Teve quatro amigas num jeans viajante? Esse eu gosto, esse é bom. Ia ter depois, esse eu não assisti. É demais! Esse é muito bom, muito bom. Pô, é demais mesmo, velho. Ou então, na época, eu sei lá, pegava, tinha coisa temática em filmes da Hilary Duff. Foda-se, sabe? Não tem nada pra fazer. Ou eu vou assistir o Faustão no domingo, ou eu vou assistir os filmes da Hilary Duff. Ok, velho. Pô, filmes da Hilary Duff é muito melhor. Ela tem os filmes bons. Until this dawn. Until this dawn, until this dawn, and wait. Uma pergunta, então. Obras recentes que vocês maratonaram? É, Daredevil. É, esse eu esperava. Coisa boa ou coisa ruim? Se for coisa boa, Skip Beat. É, eu ia falar que acho que a última que eu fiz foi Skip Beat. Se for coisa ruim, é Alice em Wonder City. Muito ruim, não assisto. Não, não é muito ruim. É só meio bosta. Não é lá muito bom. É, tipo, só aquela coisa que depois pergunta, será que valeu a pena maratonar isso ou não? É meio meh, sabe? A resposta costuma ser não, né? Ah, uma coisa que eu, entre aspas, maratonei, não foi exatamente uma maratona, mas eu tava jogando uma certa frequência quando eu tinha tempo livre, né? Tempo de maratona, mas era só isso. Eu tava fazendo tempo livre, era o Fire Emblem de 3DS, porque eu gostava de fazer meus personagens casarem. É o jogo do chip com tático RPG. Eu recomendo pra quem gosta de RPG tático medieval e shipar personagens. E shipar. A última maratona que eu fiz de coisas pra assistir foi o Jessica Jones mesmo, pra gravar, infelizmente. E assim, como eu disse, eu tenho passado mais tempo jogando ultimamente do que de fato assistindo coisas, lendo. Então, assim, as últimas grandes maratonas que eu fiz foi o do The Talos Principle, que é um jogo muito bom, inclusive, quem gosta de puzzle vai achar legal. O Undertale, que eu fechei, tipo, numa tarde e joguei mais um tempo dele depois. E o Life is Strange, que é outro que, por favor, não façam maratona dos últimos capítulos de uma vez só, vocês não vão achar isso legal, porque é pesado. É, ele, na verdade, foi um jogo, ele é um jogo episódico. Ele é um jogo episódico. A estrutura dele foi pra funcionar a longo prazo. Né, você joga os episódios e vai entendendo melhor o universo dele. Só que, como eu sou pobre, eu esperei o Season Pass sair a um preço mais barato, eu comprei o Season Pass inteiro. E assim, eu acho que nos jogos é mais legal ainda a gente ver o que você falou lá no começo, de como é encarar as coisas por episódios versus ver as coisas de uma vez só. O Life is Strange, ele é uma experiência muito, muito, muito, muito pesada. Então, assim, você fazer ele de uma vez só, eu acho que muitas vezes deixa você até um pouco desnorteado e sem conseguir, sei lá, de fato absorver o impacto do que você tá fazendo. O Undertale, em menor escala, tem um pouco disso também, uma vez que as suas escolhas influenciam, mas é de uma forma bem diferente. gente. Então, assim, apesar de as escolhas influenciarem, não é um negócio tão forte quanto é você jogar o Life Strange de uma vez só. Inclusive, a gente tem matéria sobre Life Strange, leiam, vai ter a link na postagem, ok? Deixe comentários que a gente gosta, tá? Mas é isso, as últimas maratonas que eu fiz foram essas. Passando aqui, eu tinha falado que eu maratonei Daredevil, né? Mas tem uma situação que eu maratono mangás, assim, adoidado. Geralmente, é logo depois que eu encontro com o Hideki. Okay, por algum motivo, eu falo, Hideki, aqui tá meu celular, aqui tá o Manga Rock favorita. É. Se o Hideki, ele faz uma coisa bem na vida, é indicar mangá. Impressionante. Pô, puta que eu pariu, cara. Ó, eu vou indicar aqui as últimas coisas que eu maratonei, que são indicações todas do Hideki. É, eu vou fazer só um aviso agora, que assim, se você que tá ouvindo não conseguir seguir o ritmo do Mug, não se sinta frustrado. É que ele tem uma vida muito ímpar e muito diferente de todo mundo que trabalha. Então, você não vai conseguir chegar nesse nível, tá? Só deixar esse aviso. Eu trabalho. Ó, Combate Continente 1 e 2. Não conheço. São mangás chineses. Ah, tá? Por isso eu não conheço. É muito bom. Cada um deve ter mais ou menos... Ó, um deve ter uns 120 capítulos e o 2 uns 65. Mas eles têm muita página cada um. Aí a gente tem manhwa The God of High School, eu maratonei recentemente. Girls on the Winds, também é um manhwa que eu maratonei recentemente. E de mangá, eu maratonei Jitsuwa Watashiwa e Horimiya. Horimiya é divino. Eu já vi esse Horimiya. Tenho certeza que eu já vi. Ó, eu indico Horimiya pra todo mundo que tá aqui, cara. Pra Fer, principalmente. Eu acho que a Fer vai gostar muito. Bom, atualmente eu estou maratonando um mangá que tem um certo anime de esportes, porque eu estou me preparando pra um certo podcast. Não vou falar do que é. Ah, esse não vai dar pra maratonar, não. Mas eu quero me preparar 100% pra ele, mesmo que a gente... Esse eu vou ter que maratonar. Porque a Adri não é. Mesmo que a gente não fale da parte que não tá animada, mas eu vou maratonar inteiro ele, não tinha lido e até o momento eu tô na metade, então vai ser interessante. Por sinal, gente, eu tô nessa gravação, eu ainda não vi esse anime, eu vou ver ele, provavelmente vou terminar de ver ele 10 minutos antes da gravação, porque é assim que a gente funciona. É. E fora esse de mangá, um anime recente que eu acabei, fui no sábado à noite, depois que entreguei o podcast lá pro cabeça pra ele trilhar, foi o Sukete na Yo, que eu gostei pra caramba, é bonito, de shoujo, e tem vários outros aí que eu acabo descobrindo, acabo vendo durante a semana, à noite. Seiji, não conta pros ouvintes que eu só faço a trilhagem. Olha, na verdade, eles ficam surpresos de você fazer alguma coisa na edição, você deveria ficar feliz. Olha aí, A sonorização eu posso dizer que eu sou o melhor, porque eu me especializei nela. Então vou começar a entregar os meus caches pra você trilhar, que tal? Pode entregar. Terceirizar meu trabalho também. Só que eu só me responsabilizo pelos prazos do que o Seiji botou pra mim. Dos outros, eu não consigo me responsabilizar. Tá, uma questão então. Na verdade, duas. Óperas que deram mais gosto de ter maratonado e a que foi mais sofrível acompanhar. É, sofrível em que sentido? Ah, você viu por algum motivo não explicado e no fim você reclama dele. Foi arrastado, sabe? Ah. Tá. Cara, que eu mais gostei é muito complicado. Porque eu já assisti muita coisa, já maratonei muita coisa. Mas eu acho que facilmente colocaria um One Piece como. Ah, que original. Quando você conheceu ele, né? Ele ficou maratonando. É, exatamente. A primeira maratona de One Piece que eu peguei e fui do anime de One Piece, tipo do episódio 1 até o final de Thriller Bark. Cara, foi uma patada só, foi eu acho que uma semana e pouquinho que eu peguei. Eu, caraca, não conseguia parar. Tá? E a ruim? A ruim? Sofrível. Ah, sei lá, vou colocar como School Days, porque eu realmente fiquei bolado, velho. De obras que eu gostei mais de ter maratonado, eu tô meio que nessa também. Tem muita coisa que eu gostei muito de ter assistido de uma sentada só. Então, assim, eu acho que eu vou ter que... A gente vai ter que escolher, então. Uma obra que eu gostei muito de ter maratonado, foi uma que eu maratonei um pouco mais de tempo, foi Bacano. Bacano também é um anime curtinho. Pô, Bacano é bacana. Ah, sabia! Fica o Mug nessa chamada, puta merda, por favor! Essa eu vi de longe também. Essa eu já tava esperando já. Sabe aquela coisa, você ainda tem um pouquinho de fé na humanidade esperando? Não, ele não vai ser esse cara. Ninguém vai falar isso. Mas não, obrigado. A gente não espera nada e ainda assim se decepciona. Puta que pariu. Ah, é. Sempre quando alguém falar que assistiu Bacano, eu vou falar que Bacano é bacana. Mug, você nasceu com o espírito do tiozão muito forte já, cara. Porra, é forte, sério. Hardcore, né? Nossa. Mug, quando vai ver o pavê, ele vai falar, meu Deus, o pavê pra comer. Gente, e é assim que você não é convidado pra nenhuma festa mais. Bacano é um anime, pelo ritmo dele ser muito... Ele é um pouquinho difícil de você seguir. Ele é um pouquinho difícil de você... Assim, ele tira o fôlego um pouco. Mas, assim, você assistir ele de uma vez só tem um charme. Porque, assim, você consegue acompanhar as mudanças crianças, foi um anime muito gostoso de maratonar. Os outros que eu mencionei, eu gostei muito deles. O Shigatsu, por mais que eu fale mal também de ter assistido ele todo de uma vez só, foi uma experiência legal ter visto de uma vez só a sua maneira. Foi assim, ela é desgastante, mas ao mesmo tempo ela é catártica, porque assim, é um choque de emoções de uma vez só, mas às vezes você precisa disso. E uma outra que eu também já mencionei por cima, eu gostei muito de ter fechado Undertale de uma vez só, porque o final também fica muito catártico quando você joga ele de uma vez só, do começo ao fim. Agora, que não valeu a pena foi o Saikano mesmo, porque aquele final matou todos os bons sentimentos que eu criei pelo anime ao longo de 10 episódios. Eu só terminei ele com aquela sensação de por quê? Só isso. No mais, eu não costumo me arrepender das coisas que eu maratono, porque ao contrário das outras pessoas dessa gravação, eu sou um pouquinho mais seletiva. Eu só invisto tempo em alguma coisa que eu acho, olha, talvez eu vá gostar disso, talvez isso aqui tenha o meu perfil. Então, assim, é muito difícil eu ter uma decepção muito, muito, muito pesada. Dri, é que tu não tá no mesmo nível. O seu amor próprio vai embora quando você mora sozinho. É, exatamente, é. Tu não tá nesse nível, tipo... O nível do boring. É sério, tu chega em casa, tu não tem nada pra fazer, tu não tem ninguém pra conversar. O que tu vai fazer? Tu vai assistir uma série. Tu chega num ponto que tu, tipo, o critério baixa, entendeu? tu sabe distinguir se aquilo é bom ou ruim. É porque assim... Tu sabe fazer um bom julgamento, Dri, sobre a qualidade da obra. As coisas boas são limitadas. Tem uma hora que você já assistiu tudo. As coisas boas, elas acabam, infelizmente. O mundo não é feito de coisas boas infinitas. Você vai ter que partir pro não tão bom, entendeu? E aí do não tão bom pro ruim. Justo. É tipo, é melhor ver essa merda que não fazer nada, entendeu? Ficar olhando pras paredes. Essa é a grande realidade. Sempre pode piorar, porque, sei lá, teu programa tá passando Sônia Abrão na TV. Nossa. Nem pode piorar. Eu não tenho mais TV, então eu já não tenho mais nem essa outra opção, entendeu? Ah, sim. Que triste. Olha, eu acho que coisas que eu gostei são muito complexas, muito complicadas, porque eu curti muitas coisas, que nem um drama chamado You Are Surrounded, que ele é muito interessante. Eu gostei muito de maratonar no Dummy Cantabile. Eu gostei muito de maratonar Beck na época, assim, eu vi Beck numa sentada só, quase. Eu gostei muito. Eu gostei muito de maratonar Reply 1997. Enfim, teve várias histórias que eu adorei maratonar. Agora, o que eu não gostei? Com toda certeza, Gong, um lixo. Eu detesto. E ainda mais detesto mais ainda porque teve muitas pessoas que recomendam e falam muito bem daquele negócio. E ele é muito ruim. Isso é uma das coisas que realmente faz odiar a maratona. É você pensar que pessoas falam que é extremamente bom e você não entende o porquê e fala, cara, é ruim. Exatamente. E aí você tem que chegar numa conclusão que é ou eu estou errado ou o mundo todo está errado. Exato. E as duas são meio complicadas de você. Eu acho que o mundo todo está errado. Agora teve um problema, foi School Days, porque aquele negócio é uma bosta, eu perdi uma tarde que em teoria eu deveria estar estudando pro vestibular. Mentira, porque eu nunca iria estudar, mas em teoria olha eu deveria isso. estar estudando pro vestibular. E eu assisti aquilo numa sentada, numa tarde, e eu terminei e eu fiquei olhando pra tela do computador e me perguntando por quê. Só isso, eu não conseguia entender por quê. Por que que eu assisti aquilo? Por que eu terminei de assistir? Por que eu continuei assistindo? Por que que os caras criaram aquela história merda? Por que que eu indiquei pra outras pessoas? Não, o indicar foi proposital, porque se eu me traumatizei com aquele negócio, eu tinha que traumatizar outras pessoas. Foi proposital, foi pensado. Mas assim, eu acho que esse é o ruim, porque o cara queria fazer ruim. Sim. Sim. Sabe o ruim que é feito consciente? Sim, sim. Eu quero fazer algo ruim. Aí ele sai desse jeito. Porque é muito ruim. Só isso que eu tenho a dizer. Então, acho que pode considerar dessa forma. Obras que eu gostei bastante de ter maratonado. Dois animes, por exemplo, que eu posso falar é Major e o Slam Dunk. Major. Eu conheci eles na época que eu tava na faculdade, eu tava na República ali, né? Tava no meu próprio quarto, mas lá não tinha internet, mas eu tinha um notebook. Eu sempre fazia o seguinte, eu pegava, baixava animes no final de semana, que eu ia pra Mogi aqui em casa, e ficava ali à noite, poderia ver um pouquinho, alguns episódios. Mas eu também tinha um colega lá na República, lá o meu amigo Getúlio, o Mug já viu também, uma galera conheceu ele. Ele trazia um lote gigante de animes que ele também baixava. Ele me apresentou o Major, me apresentou o Slam Dunk. 5 temporadas de Major de alta qualidade, eu fui vendo, cara, e não parei de ver esse negócio, maratonei desgraçadamente. Adoro esse anime, Slam Dunk também foi outro que eu adorei pra caramba, maratonei sem parar, curti muito, tanto que tá lá nos meus tops de animes. Mas um seriado que eu adorei muito ter maratonado, ter conhecido, eu confesso que eu me tornei uma pessoa insuportável na internet por causa dessa maratona, foi o Doctor Who. Toda hora eu chegava na internet e falava, meu Deus, Doctor Who, olha o episódio do Doctor Who, olha só, print do episódio que eu tô vendo agora, Doctor Who, estou vendo agora esse episódio, tá vendo? E eu fiquei enchendo o saco de todo mundo, toda hora. Foi muito bom, foi legal demais. Se maratonar Doctor Who, você tem que ter fôlego, cara. Tem. Tinha, na época, 7 temporadas que tava já lançadas. Eu fui ver tudo, direto, sabe? O Jessica Jones eu gostei, mas eu vi por causa do David Tennant. Por causa disso, olha aí. Por causa do Doctor Who, influência, eu acabei vendo o Jessica Jones, no fim das contas. Como né? É foda. Agora, uma obra que eu vi, mas foi sofrível pra acompanhar. A Fê, acho que vai me entender. Foi o Reply 1994. É. Porque, assim, o Reply 1994, ele é a segunda história, segunda série de uma trilogia que já tem atualmente, né, de Reply. O primeiro, 97, Reply 1997, que é maravilhoso, excelente. Maravilhoso, muito bom. Só que ele é curto, né, são 45 minutos de uns 10, 12 episódios, sei lá quantos. Não, acho que ele tem 16 episódios, seja. É, isso, 16, só que são 45 minutos. É rapidinho. Isso. Aí tem esse segundo, Reply 1994, e já tava lançando o terceiro, Reply 1988. Eu via maravilhas do pessoal falando do Reply 1988. A Fer falava bastante desse seriado, tava curtindo bastante. Muito bom. Muito eu tava bom. Com vontade muito de ver o Reply 1988, pelas maravilhas, mas eu vi também que o Reply 94 não era lá grande coisa, mas assim, eu gostei do 97. Eu tô afim de ver o 88, porque falam muito bem, porque eu curti o 97, mas eu não quero deixar incompleto. Eu vou ver, então, esse 94. Vamos encarar ele. E eu fui vendo. E assim, tem muita coisa que eles sugam do 97. E os personagens, eu não me simpatizei com o casal protagonista. Embora eu ache a protagonista muito mais bonita do que o do 97. Mas mesmo assim, eu não curti os personagens. Teve um casal secundário também que eu não curti eles. Achei o cara mala demais. O 94 é o pior de todos. Essa é a grande verdade. O 97 e o 88 são bem diferentes. O 94 é muito ruim. São 20 episódios. Aí algumas vezes um episódio de 45, outras de 1 hora, outras de 1 hora e meia. Aí começava o episódio, eu via 1 hora e meia. Meu Deus. Ai, meu Deus, 1 hora e meia. Eu tenho que encarar. Aí no episódio seguinte, espero que seja 45 minutos. Não, mais 1 hora. Ai, meu Deus do céu, vamos ver. E foi essa tortura, isso foi sofrimento. Finalmente acabou. E o 88 é tão diferente. Nossa, foi maravilhoso. Durou 1 hora e meia todo episódio, assim. Foi maravilhoso. Tinha que ter sido assim, 94. Pelo amor de Deus, por que não foi assim, cacete? É aquela coisa, como que a percepção do que é 1 hora e meia muda dependendo do que você tá assistindo, né, cara? Uhum. Exatamente. É por isso, por exemplo, que eu gosto de maratonar mais dramas japoneses, porque são 45 minutos. Os coreanos, grande parte, acaba sendo 1 hora, 1 hora e meia. Não, normalmente é 1 hora. É muito difícil tu ter dramas coreanos com mais de 1 hora, mas no caso de Reply 80, da série Reply, na verdade, todos os episódios, eles não têm um tamanho muito fixo. E o 88 tava quase 2 horas de por episódio, assim. Eu tava adorando, mas, tipo, ainda assim, era muita coisa por episódio. Então, e os coreanos são 20 episódios, os japoneses são 12 no máximo, aí eu penso, 12 episódios de 45 contra 20 de 1 hora. É mais produtivo ver os japoneses porque eu acabo vendo mais em pouco tempo. É, mas os japoneses, a estética é meio bizarra, meio zoada, eles não têm tanta qualidade de produção. É, esse é um peso também, qualidade ou tempo gasto pra ver, né? Eu prefiro a qualidade. Eu tenho uma série também que eu fiquei meio, assim, bolado por ter maratonado, porque embora os episódios sejam muito longos, de repente assim eu falo, acabou? Cadê? Quero mais. Sherlock. Sherlock, com certeza. Você maratona e tipo, meu, passa num piscar de olhos, tá ligado? E você tipo, caraca, mas já? Foi só tipo isso? E acabou a temporada, você tem que esperar 2, 3 anos pra ver uma nova temporada. É! Essa é uma das maratonas mais frustrantes da história, porque você tem tipo 9 episódios. Uhum. E só. Por um tempo muito longo. E agora que eles vão começar a filmar a 4ª temporada, que só vai sair ano que vem. Cara, é muito bosta. Meu Deus. Em vez de ficar fazendo a porra do Hobbit, que é aquela bosta, grava 3 temporadas do Sherlock, pelo amor de Deus. A galera reclama de ficar tendo que esperar. Ai, a minha série, que isso vai demorar pra sair. É porque eles não são fãs de Sherlock, eles não têm que esperar 2 anos. E esse, dessa vez foram 3. 3 anos. Sério, foi muita maldade deixar 3 anos. Essas pessoas não sabem o que é verdadeiramente esperar a sua série favorita. É isso aí que eu tenho pra dizer. Na verdade, o Fer, é mais ou menos a galera do Hajime no Ippo, do anime, que teve que esperar de 2002 a 2009. Caraca. Foi, a primeira temporada terminou em 2002, a segunda em 2009. Maldita Madhouse. Olha, coisas que eu maratonei e eu gostei. Eu comentei isso no cast, comentei até em off, pessoal. Uma maratona que a primeira vez eu gostei, mas a segunda foi muito melhor, foi a do Skip Beat agora. Com certeza. Eu falei que assim... Ele, sim, com certeza. Como ele é excelente, sim. Sabe? A Adri falou sim, ela nunca assistiu, né? Tipo, Adri, assiste Skip Beat. Não, sabe por quê? Na verdade, tem coisas que... Não, eu compro de sentimento. Ah, entendi. Eu compro de sentimento. De coisas que a segunda vez que você assiste, elas ficam melhores. A segunda maratona que você faz, ficam melhores. Eu não assisti Skip Beat, mas eu tenho algumas séries que eu entendo como que é a sensação, sabe? Legal. Ah, recentemente eu fiz o Holic, cara. Eu maratonei de novo pra gravação. Cara, maravilhoso. Porra, muito bom. Curti pra valer. E é grande pra caramba. Eu acho que o How I Met Your Mother, a primeira vez que eu maratonei, foi um sentimento muito gostoso, assim. Sim. Eu adoro quando eu vou maratonar algo que... Sabe quando você descobre o universo? Quando você fala, eu quero conhecer mais desses personagens, eu quero ver mais do dia a dia deles. E você ter, tipo, na época, milhares, aspas, episódios pela frente, dava uma sensação gostosa de que eu não ia ficar órfão tão cedo. Aconteceu, entendeu? Infelizmente tem um fim, mas ainda assim a sensação foi muito boa. Eu acho que o Sherlock também, quando eu assisti, foi algo assim bem... Porque ele é mais denso, na verdade, né? Então assim, algo mais, já mais denso, assim como a primeira temporada do House of Cards, que eu assisti muito rápido, porque a primeira temporada é excelente, apesar dela ser também muito densa. Deixa eu pensar que mais de coisas, tem muita coisa. Como foi o Hajime no Ippo, eu adorei a maratona que eu fiz. Não, só falando que tu tinha mencionado How I Met Your Mother, e sim, cara, eu já maratonei, assim, eu tô falando de maratonar mesmo, de ficar alucinada assistindo umas 3 vezes. Uhum. Porque eu via, eu assisti a primeira vez, efetivamente, eu maratonei. Depois, quando a gente gravou o podcast de How I Met Your Mother, eu maratonei de novo, até a 8ª temporada, que era o que tinha na época. Depois, eu maratonei de novo. Enfim. Nossa. Cara, eu maratonei 3 vezes. Agora eu tô assistindo de novo, só que sem legenda em português e mais espaçado. Não tô efetivamente maratonando. Eu tô assistindo, assim, alguns episódios soltos. Mas, cara, o How I Met Your Mother é uma coisa muito boa de maratonar, muito divertida. Às vezes triste, mas enfim, vale a pena, apesar da 9ª temporada. Que é mais, ela é mais arrastadinha, né? É. Ela é mais... Eu pulo alguns episódios. Tem algumas franquias de filme que eu adoro maratonar. Então, por exemplo, Star Wars, Indiana Jones, Rock eu adorei maratonar pra gravar o cast. Foi algo, nossa, muito gostoso de fazer, porque eu gosto de todos os filmes, inclusive dos 5, que é o mais contestado. Eu acho que ele ainda tem o seu valor, então assim, eu acho que funciona muito bem. Coisas que eu não gostei, e aí eu vou fazer uma ressalva, porque algumas das coisas que eu vou falar que eu gosto, mas talvez a estrutura de maratona não funcionou pra mim. Então não são coisas ruins em essência, mas talvez a forma como eu assisti prejudicou um pouco. O primeiro exemplo é o Flash, que tem um meio que é enrolado por conta daquela coisa meio vilão da semana, então fica um pouco cansativo. A série só vai engrenar mais ou menos no 15º episódio, então foi um pouco meio tipo, eu quero pular logo os episódios que eu sei que não vai ter muita coisa, sabe? Apesar de eu gostar da série, eu gosto muito do Flash, mas ainda assim ficou meio, esse meio de série ficou meio, cansativo. Outro exemplo de série que eu gosto muito, a gente vai até brigar comigo, eu acho, mas que tem um meio pra mim extremamente enrolado e eu maratonei e foi meio cansativo, foi o Breaking Bad. É sim, se você assistiu de uma... É que você não tem senso crítico nenhum. Não, eu tô falando diferente. Que é enrolado. Eu concordo com você. Ah, você concorda comigo? Tá, ok. Então eu tô errado, provavelmente. Mas, assim, o começo de Breaking Bad é excelente. Nossa, é de explodir cabeças a forma como ele é construído. A segunda temporada continua muito boa, mas, assim, a terceira e quarta, você não vê desenvolvimento. Parece que foi um pouco arrastado porque tava fazendo muito sucesso. Então, assim, esse meio foi meio... Queria passar, eu não tava no mesmo pique de assistir, apesar de todo mundo adorar, né? E Breaking Bad é a melhor série da história, a melhor coisa que já aconteceu na história do... Então eu tenho essa ressalva com relação a esse meio do Breaking Bad. Deixa eu pensar algumas outras coisas que eu não gostei tanto de maratonar. Uma vez eu maratonei The Two and a Half Men e ele é bem cansativo a longo prazo. Eu assim, desisti, também. Eu acho que a estrutura de maratona... A curto prazo ele já não é grande coisa, né? Não, assim, eu acho que alguns episódios pontuais ele é bom, ele tem coisas engraçadas, ele tem boas sacadas, mas a longo prazo você vê uma coisa meio... Ele é meio repetitivo demais, sabe? E depois ele entra num loop de tipo piada, não piadas exatamente prontas, mas o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de estrutura de comédia que você fica meio com vontade de parar, assim como Big Bang Theory depois de um tempo pra mim, também ficou bem cansativo quando eu tentei assistir tudo de uma vez. Ao contrário, por exemplo, como eu falei, do How I Met Your Mother, que é excelente, de Friends, que eu adoro maratonar, eu adoro assistir nem que seja uma temporada inteira, eu acho que eles têm estrutura bem melhor de escrita. Com certeza. Que eu me lembro, basicamente, eu acho que é isso. Maratona de edição é horrível, é uma das piores coisas da Terra, assim, é uma das minhas maiores frustrações de coisas que eu mais odeio fazer na Aliás, vida. Eu maratono edição, né, porque eu sempre deixo tudo... Ah, é, última hora, então eu faço maratona. É nóis. Sou dessas também. Mas assim, a coisa da edição é que eu, com muitas coisas que eu faço, eu funciono só em duas coisas. Eu faço de uma vez ou eu não faço. Eu também. Edição é uma delas. Eu fico horas a fio editando non-stop ou não rende. Eu preciso ficar esse tempo todo pra ver que as coisas que eu tô fazendo estão indo pra algum lugar. E fazendo aos pouquinhos pra mim não funciona. Pra mim, eu preciso de um sentimento que se chama pressão. É aquele sentimento do relógio estar andando. Pânico de último minuto. E eu tenho que entregar alguma coisa. Ele fazer funcionar. Na verdade, o seu é o relógio já andou, Fer, mas tudo bem. É. Fechar esse podcast, histórias malucas. Alguém tem alguma história pra contar? Ah, cara. De maratona. É, bom, de maratonas que você fez, você se arrepende de contar isso pra algumas pessoas, sei lá, de tudo. Porra, eu já falei de Patricinha de Beverly Hills aqui, eu não sei pra onde mais baixo eu posso ir. Eu levo as minhas maratonas comigo. Shigatsu, parte dela, eu fiz na faculdade. Porque eu tinha uma janela de aula, eu fiquei no laboratório de computação, tá aqui meu fone e fiquei assistindo uns 10 episódios. 10 não, não deu tudo isso, mas enfim. Faculdade pública é outra parada, foda-se. Né? Assim, é outro rolê. Gente. Boa lembrança disso daí, Edri. Tem uma história muito louca que eu, tipo, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu maratonei Bleach pelo Videolog. Nossa senhora, no laboratório de informática. Velho. Não, isso é dedicação, cara. Isso é dedicação. Outra que eu fiz foi back, mangá de back pelo celular, que eu lia no ônibus, já perdi ponto de ônibus por causa de mangá. E foi essencialmente isso, assim, as minhas maratonas não ficam restritas a casa, eu levo elas comigo. A tecnologia nos permite fazer isso, é legal pra caralho. É muito legal isso. Caraca, eu lembrei de uma maratona que eu fiz. É que ela é uma maratona, ela foi muita coisa, mas é que eram coisas muito curtas, mas isso é ridículo. Que é uma fanpage, que ela basicamente, o que ela faz? Ela pega vídeos da internet que sejam razoavelmente engraçados, e ela faz uma montagem como se fosse o fechamento do episódio de Jojo. Então eles têm, tipo, centenas de vídeos fazendo isso. E eu maratonei todos esses vídeos quando eu descobri essa fanpage. É muita dedicação. Tipo, essas maratonas de memes, às vezes. Ai. Eu vou mandar pra vocês. Não, é pior é que é isso. Eu tenho um grupo, eu inclusive falei pro pessoal, que é um grupo de animais fofinhos e vídeos fofinhos. Ah, eu só vou ver um GIF de gatinho. 2 horas depois eu ainda tô lá. Maratono coisas... Ah, eu sou desse. Isso, artigo desse. Do BuzzFeed. Ah, só vou ler esse. Vai ver lá 15 abas do BuzzFeed também. Aberto. Cara, é um inferno. Caraca, maratona de artigo do BuzzFeed. Eu maratono o BuzzFeed. Assim, o pior é que você nunca... Não é que nenhuma maratona de série que você planeja. Não, você senta, você acha que você vai ler o artigo por 3 minutos e vai ficar por aquilo mesmo. Nunca é assim. São sempre as maratonas acidentais. Eu maratono o 9gag, por exemplo. Toda hora eu fico ali entrando. Caraca. Então, eu ia falar, eu maratono aqueles blogs, tipo, Anegão, Leninja, tá ligado? Algumas vezes eu faço isso também. Eu lembro quando eu descobri, tipo, esses sites pela primeira vez, eu peguei e comecei, tipo, e fui até a última página. Aí, de repente, eu, caralho, cheguei na última página. Qual que é o meu problema? Nossa, gente. A gente não trabalha assim, sabe? São as maratonas acidentais que fodem a gente. A gente nunca planeja ficar 2 horas sentado vendo vídeo no YouTube. E ainda assim, é o que acontece. Exato. Inutilismo, cara. Puta, canal filho da mãe. Me ferrou com 2 dias do meu final de semana, sexta e sábado, tá ligado? Ele ferrou, não foi você que acabou com sua vida. Não, né? Obviamente. O nome do filho da mãe é Lucas, ó. Por isso. Ai, tá explicado. O pior é que, assim, tem alguns que você coloca porque, esperando a música. Por exemplo, eu gosto muito de ver os vídeos do Smooth McGrew. Sei. Os vídeos deles são muito legais. Só que... É o Piquem a Capela? Isso. É, você abre com a intenção de ouvir a música. Só que não tem. Você acaba assistindo a porra do vídeo inteiro porque 90% da experiência é ver o cara cantando, fazendo todos os instrumentos só com a voz dele. Aí quando você vê, você perdeu o maior tempão assistindo uma coisa que você tava com a ideia só de escutar. Não dá pra ser produtivo com o YouTube. Teve um que eu mandei pra Dê recentemente, que é um canal que basicamente ele faz. O que aconteceria se os jogos tivessem, tipo, as músicas de jogos tivessem letra? E ele meio que canta temático, pega uma música dos jogos e canta, bota uma letra em cima. E eu fiquei horas naquele canal vendo todos os tipos de babaquice que ele podia fazer com jogos, entendeu? Nossa, sério, esses canais são os piores, tá ligado, pra pegar a gente. Babaquice é a palavra-chave, velho. Lembrei de uma maratona que eu fazia há 10 anos atrás, lixo da internet, inútil. Nossa, pra caramba. 10 anos atrás. É, então. É maratona do Yahoo Resposta. Nossa, eu ia lá, de um monte de merda. Eu vi assim, isso é excelente. É pra manter a autoestima, porque veio um monte de gente ignorante que não sabe nada. Aí você pensa, pelo menos, assim, eu posso ter falhado na vida, mas eu não sou esse cara. Vou ver as pessoas desesperadas. Gente, eu estou no meio de uma prova. Me manda a resposta a essa pergunta aqui de matemática. Pelo amor de Deus, caramba. Ou um monte de questão inútil, assim, sei lá, de ciência, de vida, de história, etc. Não, o melhor não são as perguntas, são as respostas, cara. Ah, é? Porque às vezes a galera responde de um jeito muito inspirado. Somos pessoas horríveis, a gente ri da desgraça alheia. Ah, mas o ser humano faz isso, né? Então, somos pessoas horríveis, a raça humana como um todo. Na verdade, a regra da vida é rir dos outros, senão vão rir de você. Se já não fazem. Então... Nesse mundo, você ri dos outros, eles riem de você, né? This world is kill or be killed. Exato, existem dois tipos de pessoas. Ou, mesmo você rindo dos outros, eles riem de você. Todo mundo é filho da puta, mas vamos resumir assim. Agora eu comecei a ver músicas de videogame unplugged no YouTube, caralho. Meu Deus. Tá vendo? Não tem como... YouTube é uma bosta, velho. Bom, galera, vamos acabar esse podcast, porque esse papo vai continuar, não sei como, bizarro, fora da gravação, meu Deus do céu. Mas é isso. Galera, contem também as suas histórias de maratona, coisas que vocês gostam, coisas que vocês se arrependeram, tipos de obras que vocês fazem maratona, vida social que vocês não têm quando fazem maratona, meu Deus do céu. Façam maratona dos nossos casts também, se vocês quiserem. Nos contem se vocês maratonaram a gente, o Projeto X, e como que foi a experiência. Conta como que foi me maratonar. 80% deles, né? Outros podcasts. Tipo, não tem aquele filme 500 dias com ela, então seria tipo 24 horas com ele. Caraca, com cabeça. Merda, né? Que vida horrível você tem. Não, 24 horas com a voz genérica. É outra história. Eu ainda acho que alguém em algum lugar deve achar essa possibilidade muito legal. Eu quero acreditar que deve ter um admirador dele por algum lugar aí. Ou admiradora, okay. Sei lá, pai que, né? Meu Quem Deus, sabe? Céu. Tem gosto pra tudo. Né? Mas é isso, galera. Manda e-mails, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, é isso. E falou. Fui. Tchau, tchau, galera. Beijo. Falou, gente. Até mais. Falou, pessoal. Falhou! Continuem maratonando, gente. Bye, bye. Até. Aê, caixa de entrada. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Lucas, que mais uma vez está hosteando, e comigo aqui eu tenho o Ilustre. Eu, Seiji, como sempre. Ah, meu Deus. Tudo bem. Seiji é o deus dos e-mails e eu estou aprendendo. Ok. Bom, como de praxe, né? Se você escuta os casts por um agregador de podcast, pelo feed, iTunes, qualquer coisa do gênero, pode acessar nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser mandar aquele e-mail maroto pra gente, sabe, com muitas mensagens positivas, alegres, felizes para a gente, ah, que beleza, né? Mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Você também pode curtir nossa página no Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast, e participar do nosso grupo, onde as pessoas conversam bastante, tem aqueles debates, aquelas polêmicas, em facebook.com/groups/projetoxpodcast. E siga a gente no Twitter, no @projetoxpodcast. Bom, recadinhos da semana. A gente teve o Projeto X playlist de número 61, com animes da temporada de inverno de 2016. Uhum. Animes da temporada, cara, uma temporada meio fraquinha, mas tem muita coisa boa. Eu e o Bug lá falando de alguns animes legais e com muitas músicas maneiras. Vamos lá, escutem, link no post. E como o Cabeça é o nômade dos podcasts, mais uma vez ele participou de um outro podcast, fez uma participação especial, Jogatina BG Podcast, turno 5 sobre card games, primeira edição, olha só. Isso, falando de vários TCGs e outros jogos de cards aí, maneiro pra caramba. Vamos lá, link também na postagem. Escutem aí. Bom, seja, poucos e-mails essa semana. Sim, até porque o podcast atrasou um pouquinho, né? Desculpa pelo vacilo, galera, desculpa pelo atraso. Não vou prometer que não vai atrasar de novo, depende da pessoa que tá editando também o podcast, né? Hashtag culpa do mouse da D. Isso também. Mas vamos tentar diminuir esses atrasos. Espero que um dia a gente consiga, né? Pelo menos a gente não atrasa, tipo, mais uma semana, veja bem. Ainda não, né? Exato. De graça a Deus que não. A semana sai, algum dia da semana sai, relaxa. Mas vamos lá, né? Bom, vamos começar essa leitura de e-mails. Primeiro e-mail aqui do Shaman Queen. Ou da Shaman Queen, né? Isso. Primeiro e-mail do ou da Shaman Queen, ou Lu, não sei. sei, tá confuso. 29 anos, MG. Olá pessoal, conheci a página enquanto procurava por podcast sobre anime e fico imaginando por que a busca não os encontrou antes. Ainda não tenho muito a falar sobre podcasts, por ter escutado poucos, porém gosto quando a interação entre os podcasters é bem humorada, quando um fica zoando o outro na boa. Então, acho válido já falar que fico contente por ter encontrado mais uma equipe que capricha no que faz por nós. Olha só, nós agradecemos de coração, assim, com o corpo. Agradeço pelo esforço e fiquem com esse presentinho anexado. Agradeço, abraços a todos. Uma imagem que mandou, né, pelo nosso e-mail. Bonitinha. Maneiro pra caramba. Então, muito obrigado, Lu, por esses elogios. Que bom que você gostou da gente, né? Fica nossos abraços, então, e continue escutando, tá bom? Obrigado. Tipo, é chamando Queen, então provavelmente deve ser mulher, mas pode ser um trap, né? Ô, louco. Não sei. Tem aquela galera, aqueles caras com nick de mulher, sabe? Nos jogos. Aí eu tô realmente na dúvida. Meu Deus. Lu, a gente vai ser que nem o Professor Carvalho. Você é um garoto ou uma garota, né? O próximo e-mail é do Pablo Neves. Não é uma mistura de e-mail e comentário que a gente botou aqui. Bom, ele começa falando: o próximo cast será sobre maratonas, série, filmes, etc. Não consigo pensar em mais nada. É, tá certo, acertou. É um podcast de vida de maratonista, esse que você acabou de escutar. Boa. Mas aí ele manda o feedback do podcast da semana passada, que foi do Geração Sessão da Tarde. Aqui ele fala aqui nos comentários dele, ó. Ele começa falando, ó. Corrigindo a gente. 101 Dálmatas foi primeiramente um clássico animado da Disney, de 1961. É, eu acho que o pessoal já sabia um pouco, ficou meio confuso na hora da conversa, mas é isso mesmo. Aí ele continua falando assim: desculpe, Flodar, né? Comentando enquanto ouve, sou tão antigo quanto o Sage. Logo, tenho muita memória afetiva desse tema. É nóis. Bom. Tão antigo quanto o Sage foi sensacional. Bom, nunca gostei de Goonies, nunca vi Elvira também. Ah, Elvira é legal pelas cenas marcantes, quer dizer, eu só lembro das cenas marcantes dela. Bom, outros filmes que tiveram animações foram Robocop, o Rambo, o Lobisomem do Michael J. Fox, esse era o Garoto do Futuro, se eu não me engano, viu? E até o Chuck Norris, Chuck Norris teve. E meus três filmes, que lembra bastante da Sessão da Tarde, são o Supergirl, passava no cinema em casa à noite. Aliás, o SBT passava muito filme assanhado à tarde, se não me engano. Vi peitos no filme de médico do Michael J. Fox na Globo mesmo. É maravilha, viu? Só preciso falar que esse filme da Supergirl é uma porcaria, cara, na boa. Eu não me atrevo a rever ele, não. Se na minha memória já era ruim, imagina se eu rever. Deixar na memória. É. A Sete Faces do Dr. Lau me dava muito medo. Esse eu não lembro desse filme, confesso. E o Ataque dos Vermes Malditos, passa tranquilo na regra de 15 anos. Cara, ele é um filme trash, né? Assim, então você tem que ter aquela consciência de que ele é um filme trash. Não sei mais nada. E eu não gosto desse filme. Bom, a galera gosta. Eu não gosto, tá boa. E ele termina falando assim: ai, não posso deixar de citar o filme que começou tudo, que me fez gostar de filmes e outras mídias, que na época passava na temperatura máxima, o Superman. Caramba, viu? Eu gosto desse filme do Superman. O primeiro e o segundo. O 3 e o 4 são uma porcaria. Não vejam. É um lixo. O 1 e o 2 é maneiro, com Christopher Reeve. É muito bom mesmo. Bom, mas é isso, Pablo Lemos. Alguma coisa a comentar, ô Lucas? Eu fiquei pensando, será que daqui a alguns anos precisa falar, não vejo o Batman vs Superman, é um lixo? Cara, se até hoje o pessoal tá falando isso, a metade da população tá falando isso, então, sei lá, daqui a uns 10, 15 anos, sei lá, o pessoal que gostou talvez muda de ideia, não sei. Eu não vi o filme, então não posso falar nada, mas é isso. Ainda não, poxa, você precisa ver. Não, eu já não tava com hype pra ver antes, agora que eu muito tava menos, todo mundo xingando, muito menos. Eu vou esperar baixar a poeira, baixar a fumaça, aí depois eu vejo, vai. Entendi. Bom, mas é isso, muito obrigado, Pablo Neves, pela sua mensagem, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Bom, o último e-mail é realmente curto, né? São três e-mails só aqui, mas bom. O último e-mail é do Rodolfo Alves. Olá, aqui é o Rodolfo Alves, 25 anos, Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. O Clube dos Cinco é um filme que realmente distingue a passagem de uma geração. Eu tenho 25 anos e me identifico com muitos conflitos ali e ainda o acho um filme que, se visto e analisado profundamente, tem muita mensagem pra passar, mesmo pra geração de hoje. Um filme que se assemelha muito e que, se é válido pra geração atual, é o fantástico filme das As Vantagens de Ser Invisível. Cara, esse filme é muito sensacional. Muito bom mesmo. Eu li o livro, cara, é meio incrível. Filme esse estrelado pela Emma Watson, Logan Lerman, ator do Percy Jackson, Ezra Miller, o futuro Flash do cinema, e o Paul Rudd, Homem-Formiga. Cara, só o elenco sensacional, né? Pois é. Elenco fantasioso também, né? Pois é. Esse filme realmente traz temas mais atuais como sexualidade, amor, pressão e tudo mais. Esse filme vale um podcast só dele, por favor. Eu acho que a gente já comentou ele em algum momento, em algum podcast. Vamos aos meus filmes favoritos daquela época, cheio de confusões. Os Goonies, e aí, Sage? Muito bom, eu gosto. A Chave Mágica, aquele do garoto que guardava os brinquedos no armarinho, e quando abria com a chave, os brinquedos ganhavam vida. Cara, cara, eu lembro disso. Era muito sensacional, cara. Eu lembro desse filme. Tinha um chefe Apache nesse daí. Era muito da hora, cara. Era legal pra caramba. O Gênio do Videogame. Não vi. É, não vi. O Clube dos Cinco. Muito bom. E um Tira da Pesada, que é o filme Maneiro. Que o Ed tá mais insano possível na comédia. Bom, por hoje é isso e até o próximo e-mail. Abraço para as crianças e beijo nas famílias. Olha só, um abraço. Abraço então, Rodolfo Alves. Rodolfo Alves, eu conversei com ele faz poucos dias atrás. A gente gravou um podcast lá no Omega Cast lá do Dragão Dourado. Um dia sai esse podcast, eu acho. Um cara maneiro, mas legal. Então, um abraço, Rodolfo. Você é um cara legal. É, e continue mandando e-mail pro site certo, por favor, viu? Bom. Ok, chega. Mas vamos fechar esse caixa de entrada então, né, o... Vamos, Lucas. Vamos. Curto, bem curto. Bom, CG, vamos pros abraços aí. Abraços então para o Rafael Tairo, o Pablo Neves, Lincoln da Silva e o Túlio. Obrigado, galera, que comentou no podcast da semana passada. Muito obrigado, sintam-se abraçados. E as dicas da semana passada foram Netflix, Cotidiano e Insônia. Eu confesso que, como eu tinha dito, eu não tinha ideia do que botar aí pro podcast que vocês acabaram de escutar, o Vida de Maratonista. Bom, acho que faz sentido, vai. Netflix é uma das coisas recentes que tá fazendo um monte de gente virar maratonista, vendo um monte de séries em sequência. Sim. Né? É, Cotidiano, uma coisa meio cotidiana, atualmente, né, Insônia, a galera passa altas horas sem dormir, né, altas noites sem dormir. Sim. Fazendo a maratona. Maratona que estraga o nosso sono, que estraga a nossa vida social. Maravilha, viu? Exatamente. Que triste, que deprimente. A não ser que você faça uma maratona de corrida aí, talvez, enfim. Ah, é. E quais são as dicas da próxima semana, Cid, para encerrarmos? Cara, na minha opinião, tá fácil. São dicas fáceis, viu? Vamos ver se o pessoal mata. Eu acho que vai conseguir matar, sim. Bom, as dicas são Cuco, Bicho da Seda e Pseudônimo. A gente ainda vai gravar esse podcast. Calma aí, mas ele vai ficar de boa. Vai ficar tranquilo. Vai ficar legal. Vai ser um bom tema. Eu deixava pra gravar, tipo, na semana, assim. É sempre um perigo. Você sabe que isso me deixa estressado. Eu não gosto disso, viu? Prefiro gravar um pouco antes. Mas... É, deixar já assim, né? Não tem jeito. Fazer o quê? Que seja, né? Acho que a gente acaba por aqui. Foi bem curto, realmente, esse caixa de entrada. Espero que na próxima semana a gente possa passar mais tempos aqui. Interagindo, né, no e-mail com o pessoal. Vai ser um tema legal, acho que o pessoal vai querer comentar. Eu espero. Por favor, manda e-mail, pessoal. Por manda favor, e-mail. Manda e-mail. Gostamos de e-mails. Gostamos de ler e-mails. Pois é. Gostamos de abraços também, tudo isso aí. Bom, muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Aquele abraço na boca e até semana que vem, eu espero. Valeu, galera, e fui. Falou. その答えの先へ開けるわ Gravando. Ficou tipo uns 3 segundos de atraso, gente. Desculpa. Como sempre. Eu tava com o cursor do mouse muito longe. Vai dar trabalho pro editor, né? Ah, isso nunca deve funcionar mesmo. Eu nunca uso isso. Vamos lá. Ah, mas eu sempre descubro quando é o tema logo que tá chegando perto. Eu nunca lembro. Não, todo mundo tirando o Sage faz isso. Porra, caramba, vocês, viu? É bom que a gente pelo menos ainda tem o Sage pra botar a gente na linha. Se não Caraca. Tivesse, a gente ia tá fudido, cara. Não, se não tivesse o Sage, a gente já tinha, tipo, acabado já. Provavelmente. Ninguém ia gravar mais nada. Se não tivesse o Sage, a gente não teria completado um ano pra começar. Provavelmente não. Pior que eu tenho intenção de não avisar vocês, mas eu me arrependo. É, não, então vou fazer vocês, isso, tá não, louco? Me dá nos nervos. Tá vendo, gente? Como não amar essa pessoa? Olha só o cara. Carinho que ela tem pelo projeto, cara. Eu faço isso pelo meu bem, não pelo bem de vocês, tá? É. É um mal necessário. Seja sendo tsundere aí pra gente. Não é como se eu gostasse de vocês. Baca. Baca. Ai, ai. Deu uma travada, eu acho que eu devo estar com um delay fudido. Não. Nossa, mas deu uma travada assim bonita, do tipo, o cabeça parecia que tava falando baleiei. Não, mano. É. Como a gente é idiota, meu Deus do céu. Uma outra maratona que eu tô fazendo. Tô fazendo uma maratona agora. Que é de reviews do filme do Batman vs Superman que eu assisti. Tô fazendo uma maratona. Bela maratona. Procurando todos. E na época que saiu o Homem de Aço, eu fiz uma maratona de Homem de Aço que eu assisti 4 vezes no cinema. Então também considero como uma maratona do mesmo filme. Isso é maratona doentia. É, essa tem probleminha. Essa é Gardenal, entendeu? Remedinho. Você gravou? Oi? Jessica Jones? Porra, cara, você... É. tava na gravação. Você gravou, cara. É que são tantas gravações que você ia gravar, velho, e não grava, que deu confundo às vezes. Que gravou, que não gravou. Sim, eu estava na gravação. Obrigado por lembrar.